fascinating. Engage. Está começando sessão 31. Intercom. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E quem está aqui comigo hoje, eu tenho alguns convidados aqui. Em primeiro lugar, vou apresentar o Thiago Maldonado, lá do Diário do Capitão. Fala aí, cara. Olá, humanoides, tudo bem com vocês? Bom, agora eu vou chamar aí o Fernando, lá do Star Trekkers, o Fernando Augusto. E aí, cara? Tudo bem, gente? Belezinha? E por último, o Fernando Torelli. Fala aí, cara. Oba, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Bom, então é o seguinte, né? Qual que é o tema hoje aqui? O tema que a gente vai tratar aqui, na verdade, veio de... Porque é o seguinte, nós estamos em 2017 ainda, né? Finalzinho do ano. E esse ano foi o ano dos 30 anos da nova geração, né? Então é o 30º aniversário da TNG. Aí eu fiquei pensando durante o ano todo até, né? Pô, se eu queria fazer um podcast, né? O Intercom, né? No caso, que cobrisse algo que fosse específico da nova geração e não falar da série em si, até porque, né, cara, quem ouve o podcast aqui sabe que a gente, cara, tem tantos aspectos de cada uma das séries pra falar que vale, na minha opinião, vale mais a pena pegar um desses aspectos pra tratar um tema que a gente pode escolher pra falar. E aí, o tema hoje, nós vamos falar sobre a Ro Laren, né? Que começa como Alferes Roe, né? Que dá, é o nome inclusive do primeiro episódio, né? Ensign Roe. E é interessante porque a Ro Laren, ela é de fato nova geração mesmo no sentido de que ela não apareceu mais em lugar nenhum, né? Não é que nem, por exemplo, o Barclay, que começa na nova geração, mas participa, né, cara? A gente vê ele muito na Voyager, por exemplo, e tal, né? A Ro não, ela não aparece em mais nada, ela é só na nova geração mesmo, né? Então eu acho que é bacana a gente parar pra falar sobre ela, até porque eu sempre quis fazer também um podcast sobre a personagem, porque eu adoro a personagem, né? Então, vamos lá. O tema hoje desse Intercom é a Ro Laren. Vamos começar a discussão então, galera. Bom, então é o seguinte, ó. Nós temos, na nova geração, 8 episódios com a personagem, certo? Nós vamos falar um pouco de cada um deles no sentido de a participação da Ro neles, né? Não, o foco hoje não é tanto falar sobre os episódios, o plot deles, é mais como foi a Ro nessas histórias, né? Então, obviamente que a gente vai começar falando sobre o Ensign Roe. Mas inicialmente eu queria, antes disso, perguntar pra vocês a impressão que vocês têm da personagem, se vocês gostam, o quanto que vocês gostam, né? Eu imagino que aqui todo mundo deve gostar em algum grau, né? Então eu vou pedir primeiro aí, deixa eu ver. Pode ser o Torelli. Fala aí, Torelli, qual a sua impressão sobre a Ro? O que você acha dela? Cara, eu adoro ela, principalmente. E o motivo principal é que ela é uma pessoa que viveu. Que nasceu no lado errado da Federação, assim dizer, cara. Ela viu merda na vida. Ela nasceu num ambiente protegido que é da tripulação. Ela não se encaixa na tripulação. Ela teve uma vida de cocô, ela não teve infância. Ela bebia merda e comia mijo. ela realmente é uma sobrevivente, né? Ela tá preocupada em continuar indo pra frente, né? Eu chego a estranhar, cara, qual foi o motivo dela ter entrado pra federação. E eu acredito que ela, sei lá, talvez tenha entrado pra ter o que comer, entendeu? Não ter que dormir pensando no dia de amanhã, se vai conseguir pagar as contas ou não, se vai conseguir comida ou não. O curioso é que no primeiro episódio, no Ensign Roe, a gente tem ela falando um pouco sobre esse lance da motivação. Porque lembra quando ela fala que ela tava vendo o pai dela sendo torturado, ela sentia vergonha, né? E depois ela entendeu que esse sentimento era equivocado, sentir vergonha. E ela fala algo do tipo, eu não ia querer ser daquele jeito nunca. Então a impressão que eu tenho é que ela não queria se sentir tão vulnerável quanto aquele momento que o pai dela estava tão vulnerável. E a força que ela conhecia, que ela poderia... Dá pra entender isso, eu acho, né? Que a frota estelar, né? Seguir a frota estelar seria uma maneira, sei lá, de ter poder ou ser protegida, né? É como se fosse, talvez, uma figura paterna, algo que substituísse uma figura paterna na vida dela, sei lá, algum psicólogo aí pode entender, sei lá, explicar até melhor, mas eu tenho essa impressão, né, que é algo desse sentido. Eu anotei, só que eu perdi o papel, o arquivo que eu tava anotando sobre ela, cara, possivelmente eu tive essa impressão. Eu simplesmente agora esqueci boa parte do episódio, que eu vi, fiz tanta coisa essa semana, cara, que cabeça, cara, não consigo mais guardar tudo que eu vejo. Não, mas é bacana. Era no começo aqui, vamos só lembrar isso da... a nossa impressão sobre a personagem, né? Então, é, mais alguma coisa? Ou a gente vai depois pra discussão? Não, não, isso mesmo, cara. Eu acho interessante que ela é... Ela é diferente da nave, né? Assim, a tripulação inteira é amiga. Rola um amiguismo, né? Todo mundo é bonzinho, perfeito, assim, cara. Tu tem um arranca-rabo ou outro aqui, mas... A Rô não, cara. A Rô, ela se sente mal o tempo... Assim, sente um peixe fora d'água, uma outsider, né? Eu acho que por isso que a coisa que eu mais curto é a amizade dela com a Gaino. Que, de certo modo, ela não tem nada a ver com a frota. É legal, bacana. É legal que a Gainan que chega nela, né? Querendo ver o quanto que ela é interessante como pessoa, né? Quanto que ela é diferente, tá? Não se encaixa. Né? Mas é isso aí. Bom, e você, Fernando Augusto aí, cara? Como é que é pra você? Olha, gente, a Rô, eu sempre achei ela um personagem muito rico. Parece que quando escreveram, né... O primeiro episódio dela, eles deram uma backstory pra ela muito rica, muito legal. E, tipo, eu gostaria de ter visto ela em Deep Space Nine, como era pra ter sido. Eu queria ver ela crescer. Por causa que, tipo, como era uma personagem que eu já conhecia, que eu já me sentia familiar com ela, eu ficava muito coisa de querer ver ela em Deep, porque... A gente vai falar, ela termina, né, num negócio interessante, entrando pros Maquis e tal, e a gente sabe que toda essa história vai ser continuada em Deep, então eu sempre quis ver onde ia dar. É, mas a Kira tem muito dela, né, cara, ela herdou muita coisa da Parece da que eles só trocaram o nome, né. Cara, mas te falar uma coisa engraçada, eu tava lendo aqui. No profile no artigo da Roa, no Memorial Alpha, fala que a atriz recusou fazer que o personagem fosse pra Deep Space Nine, né? E no da Kira diz que os produtores, os caras lá que estavam escrevendo o caralho, que não quiseram que a Rô fosse, que eles queriam alguém que fosse de Bajor mesmo, que tivesse ali e tal, coisa e tal. Que é como assim. E eu, na verdade, eu preferia a Rô em Voyager do que em, mais em Voyager do que em Deep Space Nine, talvez no lugar da Belana. Ela poderia estar na tripulação do Chakotay sem problema nenhum, né? Porque era Maquis. É, na verdade, assim, tipo, inicialmente, né? Vamos falar um pouco sobre isso, já que entrou nisso, né? Inicialmente a ideia era mesmo para que fosse a Ro na Deep Space Nine, né? Inclusive uma coisa que eu não, eu tinha esquecido, né? Sabe quando eu tinha me confundido? Tem até um podcast que eu passo essa informação errada, né? A ideia de que eu achava durante muito tempo que o episódio Ensign Row ele tinha sido criado já para preparar para Deep Space Nine, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Eles criaram o episódio isoladamente e depois, com o tempo, percebendo o potencial dos Bajorianos como espécie e tal, e quando já foi, já tinha a ideia de criar uma série nova, né? No caso, quando deram o Get Go lá para criar uma série nova e aí vieram com Deep Space Nine, aí lembraram, opa, peraí, se a gente pegasse os Bajorianos lá e tal, que a gente tinha criado, quer dizer, então isso veio depois, né? E como a Ro acabou virando o que é o Bajoriano, né? Porque ela é o primeiro personagem criado Bajoriano, né? Da franquia. Então, e obviamente pelo fato do carisma da Michelle Forbes, né? E a personagem Ro em si, como que ela, né, acabou virando um personagem ótimo, né? Então eles pensaram que ela seguraria como sendo a primeira oficial, né, ali na estação. Então, de fato, foi. Os caras tinham tudo planejado. Era pra ela migrar pra essa nova série, né? Pra Deep Space Nine. Só que aí a Michelle Forbes pega e recusa. E com isso, com a criação da Kira, você vê que a Kira, na verdade, no primeiro episódio, lá no Emissary, ela é meio que uma Ro, né? Até o cabelo da Kira no primeiro episódio é pra imitar o cabelo da Ro. Aquele jeito mais estourado da Kira, o jeitinho mais estourado da Kira foi pra tentar emular isso, é como se fosse pra estabelecer que as mulheres bajorianas, todas elas, ou sei lá, as que estavam ali durante a ocupação, elas tinham esse perfil, né? Você vê que é bem Ro, né? Com o tempo a gente vai vendo que a Major Kira vai ganhando outros tons, ela vai evoluindo como personagem e tal, é outra coisa, né? Mas de fato, era pra ser o personagem da Ro ali, e não a Kira, né? Mas continuando aí, Fernando, você que tava falando. Não, basicamente é isso mesmo, Valdomiro. Eu acho a personagem muito legal, porque eu sempre gostei de conhecer os personagens não principais. Eu sempre achei legal conhecer os chefes O'Briens, os tenentes Kyles da vida, sabe? Os Leslies que volta à vida sem querer. Eu sempre quis conhecer as pessoas, porque, meu, você tá numa nave que tem, sei lá, 400 pessoas. Então, eventualmente, você vai rever eles, você vai rever essas pessoas de tempos em tempos lá. Então, eu acho interessante conhecer. Mostra que é um universo maior mesmo. Mostra que o Jornada das Estrelas é uma coisa mais conectada, mais planejada, mais inteligível. É, e como a gente tá falando aqui, como eu tinha dito no comecinho, né, que a ideia de fazer um podcast da Arrow também era pra a gente falar um pouco, de certa forma, homenagear aí a nova geração, né? Esse é o ano do 30º aniversário. Quer dizer, na nova geração em si, quando a gente fala de personagens, assim como a Arrow, você falou no aspecto de pegar personagens menores da nave pra ter um papel de destaque, né? A gente vai ter na 7ª temporada um grande clássico, que é o Lower Decks, né? Que pega, né? Você tem 4 personagens ali que estão, né, nos decks de baixo ali, né, cara? Com papéis importantes na trama, né? Eles são o foco, mais do que um Picard, mais do que, né, cara, um Riker da vida, né? Então, de fato, a nova geração pra franquia, ela acabou tendo isso. Né? Inclusive, uma é... É bajoriana. Uma, inclusive, é até bajoriana, né? É a Cito Jaxa, né? Mantendo a tradição de bajorianas fortes. Sim, sim. É. A Cito Jaxa, que ela estreia no episódio First Duty, que é da 5ª temporada, né? First Duty, exatamente. 5ª temporada. Não, é super legal. No primeiro episódio de Deep, o Picard fala pro Sisko que ele é muito interessado na situação bajoriana, exatamente por causa da Ro, né? Deixa eu ver, você tem mais alguma coisa agora pra acrescentar, Fernando? A gente parte pra depois. Não, vai pro Thiago. Tá, então vamos lá, Thiago. Você, suas impressões, o que você acha da Ro? Cara, como eu acho que todo mundo aqui, não tem como não gostar da Ro, né? Pelo jeito dela, aquele jeito rabugento, aquele jeito que ela que manda no rolê, não importa se o cara é capitão ou não, né? Isso, eu gosto desse jeito dela, e eu revendo o episódio, eu revendo o episódio dela hoje, eu percebi que eles, parece que eles escreveram o personagem pra ser mais do que, tipo, sabe aquele personagem jogado que vai aparecer só uma vez? Realmente parece assim, parece que era alguma coisa que, tipo, a gente vai explorar ao longo da série. E você vê que ao longo dos episódios ela faz parte, né? Ela tem uma interação maior com a Gaina. Tipo, que os diálogos dela com a Gaina são sempre ótimos, sabe? Excelentes. Inclusive, o primeiro diálogo que a Gaina tem com ela, tipo, todo mundo tem que ver, tem que aprender com a Gaina o que ela fala, sabe, assim. Então eu gostei muito, eu gosto muito da Ro. É uma pena a gente não ver ela mais, né, do longo da série. Pra mim, ela morre, entendeu? Pra a única concepção é que ela morre, porque ela é uma Ki. Com certeza, em alguma incursão, ela morreu, por isso nunca mais ouviu falar dela. Então, assim, poderia ter sido explorado mais, mostrado mais dela. Não, olha só, Thiago, só um lance. Não pode falar. Comenta, você me interrompe, pode comentar. Não, é que você falou sobre ela pode ter morrido. Você pode estar certo. Porque na Deep Space Nine é dito que os Maquis foram. Na Deep Space Nine, desculpa. Acontece na Deep Space Nine. Acontece na Deep Space Nine o fim dos Maquis, né? Só que na Voyager, quando eles recebem aquela. Na época que eles estão recebendo as cartas já, né? Tem até aquela cena em que o Chakotay e a Belana ficam mal por causa disso. E a Belana, depois, né, tem um episódio que ela até fica deprimida, porque a vida não tem mais sentido e tal, né? Ela tá pulando de paraquedas lá. Isso, que ela tá usando paraquedas da cena cortada do Kirk do Generation lá. Lembra desse lance? Então, mas o que acontece? Então, de fato, Thiago, ela provavelmente pode ter mesmo morrido, né? Porque muitos Maquis foram pro saco mesmo. Mas continuando. Não, mas acho que sim. Acho que o final bacana pra ela seria que realmente ela morreu numa luta, numa resistência, né? Mas assim, é uma pena que o personagem não foi mais mostrado, não foi mais explorado, né? Todo mundo fala da Major Kira, né? Eu acho que assim, seria até legal ela participasse da Deep, porque ela foi dito que ela viveu isolada, mas ela fugiu e entrou pra Federação, né? Então assim, seria até legal ela na Deep, porque ela seria, digamos que o próprio pessoal do planeta falar, pô, você fugiu. Você largou a gente, né? E ela tava. E a cara dela no primeiro episódio dela é uma cara de derrotada, né? Tipo, eu tô aqui só porque eu não queria ficar na prisão, né? E depois você tem uma evolução do personagem, né? Tipo, porra, eu posso fazer mais, né? Eu não vou desistir, que é uma coisa que ela mesmo disse. Gostei, o personagem tem algo. Aliás, ô Ti, ela é tão. A Kira é tão a Ro que ela até tem um caso com o Riker, né? Mas aí é complicado, né? Quem não teve um caso com o Riker? Bajorianas tem um fraco pelo Riker aí. É verdade. Cara, mas sim, uma parada. Eu tinha até falado isso com o Baldomiro antes, que muita coisa é estabelecida em relação aos bajorianos com a Roa, né? No Memory Beta, eles falam que Bajora, que é o nome que eles usam, seria uma subespécie dos bajorianos. Porque você vê que eles nunca falam do planeta Bajor. Eles falam sempre que o pessoal é refugiado. O pessoal vive espalhado por planetas. Torelli, peraí. Então, isso aí... Torelli, deixa eu só te interromper rapidão, porque isso aí já é falando especificamente do primeiro episódio. Sim, sim. Vamos só primeiro fazer o seguinte, porque isso aí é muito interessante pra colocar em contexto, tá? Então, acho que vamos fazer assim primeiro. Thiago, você concluiu a sua opinião, o seu lance aí, falando da Ro? Ou você quer falar mais alguma coisa? Não, ama Ro, pena que não teve mais. Então é o seguinte, ó, perfeito. Ah, não, mas eu ainda tenho que falar também, né? Segura aí, Torelli, segura essa ideia que a gente vai discutir ela, tá? É porque isso aí já é mais específico e isso aí também é interessante pra gente trazer. Bom, então no meu caso, né, obviamente, eu já falei isso em vários podcasts, cara, vários. Eu adoro a Rose, né? A Rose é um dos meus personagens favoritos da franquia. Se for falar de personagem feminino, é certeza, é a Rose. Não tem pra mim, não tem pra ninguém, é a Rose Larry, né? Muito disso é a Michelle Forbes. A Michelle Forbes tem um carisma inacreditável, cara. Eu lembro a primeira vez... que eu vi a Ro no episódio... A primeira vez que eu assisti o Anson Ro, cara, eu fiquei hipnotizado, assim. Sabe, tipo, paixão à primeira vista? Eu não acreditava no que eu tava vendo. Aquela hora que ela desce do transporte já, que o Riker pede pra ela tirar, ela faz aquela cara meio marrenta pra tirar a porra do brinco. Cara, eu achei aquilo sensacional. Sabe, parecia que... Meu, aquele personagem parecia mais vivo do que qualquer outro da tripulação, sabe, o elenco fixo, assim. Ela tinha uma personalidade muito maior do que qualquer um, cara. Eu achei sensacional, cara. E ao final do episódio, eu já tinha pra mim, meu, esse é um dos melhores episódios. Assim, sei lá, pelo menos em termos de desenvolvimento de personagem e tal. E estabelecer uma espécie, cara, sabe? Num episódio só isso é feito. Eu achei do caralho, né? A Ro eu adoro. E eu gosto muito que a participação dela, ela teve uma... Apesar de ela ter poucos episódios e só ter na nova geração... O arco dela se fecha, né? E o fechamento do arco eu acho muito adequado, sabe? Souberam desenvolver o personagem. Por mais que ela não ia participar, souberam fechar ela, né? Então eu gostei muito disso também. E outra coisa que eu achei legal é que tem esses episódios... Ela participa como se fosse qualquer uma, né, cara? Tipo, num episódio, por exemplo, que nem acho que o Cause and Effect é o mais que ela participa, tal qual poderia ser... Sabe, aqueles personagens terciários, poderia ser Alferes Gates ali, né? Entendeu? Podia ser qualquer uma daqueles. Então, eu achei legal isso também, porque ela foi integrada como membro da tripulação e nem sempre ela era foco na história, né? No Disaster também ela não é foco, apesar de ela estar na ponte ali com o Brian e a Troy, né? Então, na maioria das vezes, os caras mostram esse lado da personalidade forte dela. Né? Ela não tem medo de falar o que pensa. Tá em todos esses episódios, porque pra mim, a partir daqui, na quinta e sexta temporada, ela é a oficial de Leme de verdade da nave. Porque o Wesley foi embora na quarta temporada, na quarta temporada, né? Então ficou. Então, pra mim, ela assume. Tanto que quando vem o manifesto da tripulação em outro episódio, ela é a oficial de Leme, ela é a piloto da nave. Ela pode não estar em todos os episódios, mas ela é a piloto oficial da nave. Aliás, aí na sexta temporada a gente sabe que ela vai embora pra fazer o treinamento, mas... Eu tava lendo no Memory Alpha, eu não lembro se... eu acho que é informação do Companion, do Star Trek Companion, do Next Generation, que a ideia era que do Rick Berman lá e do Pillar, né, um dos dois ou os dois, era justamente porque o Wesley tinha ido embora, né, e queriam acrescentar um personagem novo. E ao mesmo tempo tiveram a ideia, né, de que esse personagem tivesse alguma coisa dúbia dentro dele, né? Pra que. Por causa daquele lance da regrinha do Gene Roddenberry de não ter conflito, eles queriam injetar um pouco mais disso. Mas o curioso é que o episódio Anson Roe, né, a estreia da personagem, ele foi feito enquanto ele ainda estava vivo. O Roddenberry estava debilitado pra caramba ali no final de 91, meados pro final, né? Mas ele ainda era vivo. Pelo que eu sei, quem fez o casting da Michelle Forbes foi o próprio Roddenberry. Ele escolheu ela pra ser o Ferris Ro, e quando foram desenvolver a maquiagem dos Bajorianos, ele chegou pro Michael Ashmore e pra galera e falou: eu contratei uma atriz bonita e eu quero que ela continue bonita. Então, ô Fernando, eu lembro que uma vez, conversando em off, você tinha me contado isso, mas eu não encontrei nenhuma referência do Roddenberry dizendo isso, mas eu encontrei referência. Isso aí eu vi num daqueles episódios que tem comentários em Blu-ray, sabe, dos episódios? Eles estão comentando durante o Alferes Rô, tem comentários, né? Do Alferes Rô, e eles contam essa história, que o próprio Roddenberry que escolheu ela, e a visual dos bajores é daquele jeito, porque ele queria que mostrasse bastante as feições da Michelle Ford por ela ser uma mulher tão bonita. Então, mas o que eu encontrei é o seguinte, né? Que o Rick Berman chegou no Michael Westmore e falou: ó, seguinte, nós estamos com essa garota bonita aqui. Então vamos deixar ela bonita. Pediram pra ele, ó, queria alguma coisa que seja alien e tal, mas que também não tire, sabe, que ela... Mais ou menos quando mudaram o visual dos trios pra Deep Space Nine por causa da Terry Farrell, né, que era muito bonita também, né, me pareceu uma coisa parecida com isso, né. Então o lance do visual dela tem essa curiosidade, né, ou seja, acabou determinando o visual dos bajorianos, apesar que... A gente vai reparando que há, com o tempo, a partir de Deep Space Nine, né, uma suavização naquele nariz bajoriano. Você vê que no primeiro episódio, a Ro, o nariz, ele é o nariz bajoriano, mas ele tem uma, sabe, duas linhas que se estendem um pouco pela sobrancelha, né? Então, a gente só vai ver no Preemptive Strike, pelo que eu lembro, no Preemptive Strike, no último episódio que ela aparece, você já vê que tá o nariz bajoriano Deep Space Nine, já, até porque a série já tava no ar fazia tempo. A última aparição da Ro, Deep Space Nine, já tava na segunda temporada ali, já tava andando na segunda temporada há um tempo. Fez uma plástica, você vê essa evolução. Pra mudar, aquelas coreanas que mudam os olhos, sabe? É tipo isso, né? Mas ó, pra concluir minha opinião sobre a Ro aí, pra gente começar a falar dos episódios, então é isso, cara. Eu adoro essa personagem, eu acho que foi um acerto muito grande. Quando ela apareceu a primeira vez, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu pensei foi, tipo assim, como que não tiveram, desde o começo, como que não tinha personagens como ela, mais personagens como ela na nova geração mesmo, né? Porque no final das contas, né, que é uma coisa que o próprio Rick Berman falou durante, na época, é que realmente a maioria dos personagens da nova geração eram muito homogêneos, né? Muitos até meio sem graça, sei lá, tipo, eu sempre falo do LaForge, que eu acho personagem sem graça, mas pra mim ele representa aquele, sabe, o cara perfeitinho, que pra mim enche o saco, sei lá, entende? Então, a Ro, ela é uma injeção de sangue novo, assim, de uma forma incrível, cara, incrível. Então, não é à toa que ela é muito popular, né, cara, entre os fãs e tal, e... ganhou essa notoriedade, né, na franquia, ao ponto dos caras considerarem colocá-la como a primeira oficial na série que estava ali para ser criada, né? Então, acho muito legal. Galera, então é o seguinte, vamos começar a falar dos episódios, certo? A gente já falou razoavelmente sobre o Anderson Roe, mas eu queria que o Torelli continuasse a falar sobre a questão de que há uma diferença na maneira, na nomenclatura, né? Quando eles falam do planeta Bajor, né? Que não é nem Bajor, é Bajora. Sim, eles chamam de Bajora. E engraçado que quando eu vi o episódio, eu fiquei com a impressão que Bajora era uma facção, como se fosse um grupo terrorista, entendeu? Ou então uma nomenclatura que eles usavam... É que nem que você se refere aos ciganos, como Rom ou Romar, talvez Bajora fosse plural pra bajoriano, alguma merda assim. E no Memory Beta dizia que a Bajora era uma subespécie bajoriana que vivia no exílio. Isso aí deve ter sido porque algum livro lá tentou remendar isso aí, né? Porque sempre tem isso, né? É outra coisa também que me lembra isso, Torelli. É porque vocês... a Ro, ela usa o brinco bajoriano na orelha esquerda, né? Ela usa aquele brinco bajoriano na orelha esquerda. E na Deep Space Nine a gente vê que é o contrário, né? Os bajorianos usam esse brinco do lado direito, né? E tem um livro aí, que eu não sei qual é, que os caras... A impressão que eu fico com um brinco, cara, é que, na verdade, era só pra mostrar que era um símbolo de rebeldia dela quando ela chega na nave. Porque o Worf usa aquela merda no peito dele lá, aquela a faixa lá de presidente, porra. E no último episódio da Ro, cara, ela volta... com a porra de uma bandana na cabeça. Não, não é o último, não. Além do brinco. Não é o último, não. É no Rascals e no Next Phase que ela usa, né? Não é isso, galera? Sim. Em dois episódios. Então, mas o lance do brinco, eu tava vendo no Memory Beta que deve ser de livros, né? Porque Memory Beta, a maioria é livro e game e tal, quadrinho, mas deve ser livro, imagino. Que os caras inventaram uma desculpa muito boa, cara, do lance da... Por que que ela usa no, na orelha esquerda ao invés da direita, que nem é mostrado em DS9. Tipo, os caras colocam assim, que ela, apesar de bajoriana, não acredita nos profetas, né? Então ela usa, desse outro lado, que também serve como uma maneira de evitar que os Vedex não metam a mão na orelha dela pra ver o tal do par. Né? Porque é uma coisa muito inconveniente, o Vedek chega do nada e mete a mão na orelha esquerda, não, esquerda, né? Na orelha esquerda pra ver lá o pai e tal, né? E que daí seria também uma maneira de evitar essa inconveniência por parte dos Vedek, né? Então, achei curioso como que essa criatividade dos caras. Sim, não, e é engraçado isso, cara, que é daí que eu falo que ela daria uma boa Belana, porque a Belana ela era meio que foda-se com a mitologia lá, com a religião Klingon, né? Ela meio que acredita ou não acredita. Ransom Run, episódio que acaba essa coisa da introdução dos Bajorianos. E o papel dela na história, né? Que eu acho que, assim, pessoalmente, de todos esses episódios da Ro, eu acho que o melhor é o Ensign Ro mesmo, né? Apesar que ele é bem seguido de perto pra mim do Preemptive Strike, que é o último. Então vamos falar um pouco do plot, né? Do que envolve a Ro no Ensign Ro, porque ela é usada no episódio, né? Ela... Olha, gente, eu gosto muito, né, do Ensign Ro, o episódio em si, pra mostrar que a política da Federação nem sempre é boa, e ela é um símbolo disso, né? A Alferes que está sendo usada pelo almirante, que tem uma agenda tal, sei lá, e ele ainda mantém, né, o negócio de que os almirantes são sempre incompetentes. Eu adoro isso, que os almirantes são incompetentes e os capitães são melhores no trabalho deles. E ela tá lá e tal, o cara tira ela da cadeia. Eu gosto também do backstory dela, que é mostrado, que ela já tinha passado por uma corte marcial. E aí você fala, ok, os oficiais da frota não tem preconceito, mas teve um puta preconceito com ela entre os caras da Enterprise. Tipo, alguns falam que ela não tinha que estar lá e tal e coisa. É super interessante. Os caras da Discovery copiaram legal isso, né, com a Michael Burnham. É, só que mal feito pra caralho, né? Mas os caras da Discovery exageram. Mal feito pra caralho. Aliás, eu detesto quando o nego... Cara, quando as pessoas querem comparar, sabe, Michael Burnham com a Ensign Ro, cara, eu fico tão... Eu penso, meu, assiste de novo lá a Ensign Ro, cara. Pra você ver o que é um roteiro bem escrito de um personagem que tem um passado dúbio. Sabe, que fez uma merda. Porque, vamos comentar, qual que foi a, digamos, merda que a Ro fez? Tinha lá um grupo de descida, não é? Não era esse lance? Ela servia na USS Wellington, né? E daí, por conta disso, acabaram morrendo 8 tripulantes. Não eram, acho que eram 8, não era isso? Vocês lembram? Eu acho que era 8, né? Foi oito pessoas que morreram. Então, assim, ela desobedeceu uma ordem, né? Ela desobedeceu uma ordem e acabou tendo esse desastre, né? E por causa disso ela foi presa, certo? Então, assim, e o legal é que ela quer se provar digna. Você vê no episódio de Ensign Ro, a relação dela com o Picard é ótima, né? Toda essa... E ela fica agradecendo, e durante alguns episódios a gente tem isso, né? No Next Phase, ela tem cenas em que ela se mostra bem agradecida com o Picard pela chance que ela deu a ele novamente, sabe, pra ter um recomeço. Mesmo no Preemptive Strike, né, que a gente vai comentar depois, você vê que ela tem isso, né? Então, o legal é que ela tem uma ética pessoal ali, que ela valoriza muito, sei lá, esse lance, Picard confiou nela, né? Deu essa chance pra ela. Isso é uma coisa que eu gosto muito da personagem também. E já no Ensign Ro... Ah, mas o Picard é um líder que inspira. Tudo bem, mas nesse episódio, se vocês pararem pra analisar, nesse da Ro, quando ela é apresentada, o episódio inteiro gira em torno disso, né? Tipo, desse negócio de honra, da honestidade, né? Porque ela sabia o que ela tava fazendo era errado, você entendeu? E ela só conseguiu falar porque a Gaina, que é um puta personagem, foi conversar com ela e falou: olha, você pode confiar no Picard, porque o Picard, eu confio nele, ele é meu amigo. Você entendeu? Ele não é qualquer coisa. Então, tipo assim, graças a ela, tipo, ela foi contar, porque pra ela não era certo o que o Almirante tava fazendo. Então, se você for ver, o episódio inteiro gira em torno disso, entendeu? Apesar da nave inteira julgar ela por um erro que ela cometeu, né? Ela, mesmo assim, ela sabe que ela tava errada, ela cumpriu o que ela pagou, e ela não faz mais aquilo, né? Tanto que ela mesmo diz que ela não vai se ver derrotada, né, no episódio. E no final ela ainda dá uma no Riker, né? Não, que ela ganha o direito de usar o brinco dela. Eu achei o Riker bem mimizento, né? Tipo, por causa que quando eu vi que ele mandou ela tirar, eu falei: e o Worf? Ninguém pediu pra ele tirar aquela porra lá, não. Não, é bem idiota. Cara, a faixa aquela, de... aquela cena lá do Jordi, o Jordi, tipo, trata ela com o maior preconceito lá no Ten Forward, assim, né, cara? É legal que a Guinan vai lá, né? Não, ela me parece uma pessoa interessante, não sei o quê. Você vê que o pessoal da, da Enterprise, é, o contraste, né? Aquela hora que a Troy e a Crusher vão tentar conversar com a Ro, tipo, foda-se pras duas, né? Nossa, eu lembro a primeira vez que eu vi, eu pensei, caramba, essas duas aí... Sabe, duas não dá meia row, sabe? Nem em personalidade, nem em carisma, em nada. Carisma, duas malas, nada. É, cara. Ali ficou tão pra, claro pra mim o contraste. Eles, de novo, eles usaram duas personagens erradas, né? Porque uma é a psicóloga da nave, que tem que conversar com todo mundo, e ela levou um chute da Ro, né? Da Ro. E outra é a médica, que serve também como psicólogo pra muita gente. E elas não conseguiram conversar com a mulher. Entendeu? Quem conseguiu foi a moça do bar, né? E eu achei errado o LaForge ter falado aquilo, porque eu fico sempre imaginando. O que eles estavam fazendo com ela era um preconceito, sério, eles estavam fazendo um preconceito de certa forma. E o LaForge, ele é cego, ele nunca sofreu preconceito ou alguma coisa, ele tava fazendo o que fizeram com ele, né? E o que a Guinan vai falar com ela, aquilo que ela fala com ela, tipo, logo na primeira conversa, aquilo se encaixa hoje em dia em muita coisa relacionada a preconceito, sabe? Você não conhece a pessoa e você já simplesmente julga ela, entendeu? Ah, ela não tem que estar aqui. Pô, mas você parou pra conversar com ela? Aí ele falou, não, então com licença aqui, agora ela ficou muito interessante pra conversar com ela. Foi um espetáculo de cara, roteiro. A Guinan é muito melhor conselheira do que a Diana. Nossa, mas de longe, né? Não, mas o é legal isso, né, cara? Além, né, além de todo esse carisma da Ro e o trabalho da Forbes, né, e tudo mais, o personagem é muito interessante. É muito interessante também por causa disso, né? Mostrar essa hipocrisia, galera ali, né, tá lá evoluída no século 24, mas ainda é preconceituosa, né? Porque a conduta da Frota Estelar, né? É, parece que se tem caras que se você viola um pouquinho, o nego já te olha feio. Por exemplo, o Picard, ele é um exemplo pra muita coisa, mas você vê que ele não admite. Meu, quando ele é, digamos, traído pela Ro no Preemptive Strike, ele fica com aquela cara de bosta. Ele se sente, cara, na cabeça dele é como se fosse impensável. Como que alguém vai largar a Frota Estelar, né? Pra ele a Frota Estelar é algo, sabe, é imbatível, uma coisa maravilhosa. Então eu acho legal. O Picard é um carreirista. Eu acho legal isso. O Picard sempre foi um carreirista. Ele sempre foi um cara que subia rápido as patentes até chegar capitão, e aí se não fosse aquele problema dele com a Stargazer, ele seria almirante. Ele muda, parece que, a personalidade dele quando ele vira capitão da Enterprise aos poucos, porque aquilo vira, sei lá, uma família pra ele. E a Ro é o total contra o carreirismo, né? Puta, mas ele é que complicado, né? Por causa que ela é uma personagem rica ao ponto de dar um chega pra lá nas duas chata, nas malas, e mesmo assim conseguir ver, né, que aquelas pessoas, apesar de serem uns puta chato, e vamos falar a verdade, tirando o Data, que é uma criança, e o Picard, os caras são chato pra porra, né? Aí, tá vendo? Mais um motivo pra Ro ter ido pra Voyager, cara. Ela saia da fora no Neelix. Nossa, ela matava o Neelix, desculpa. Arrancar a cabeça dele. Não, mas então, como a Voyager já tem a Belana, eu acho que a Belana já serve esse papel muito bem, inclusive, né? Imagina a Ro interagindo com a 7 de 9 e toda aquela superioridade que a 7 de 9 tem, ela dando uma na 7. Não, então, mas aí é o que a Belana fazia direto, né? Então, por isso que eu acho que ali não precisava, entendeu? Eu acho que mais, assim, é mais a... Eu acho que tinha que ter tido mais da Ro, desde o começo. Imagina se a Ro entrasse na segunda temporada da Nova Geração. Cara, ia dar um boost na série muito mais imediato, né? Então a Nova Geração, ela tinha... Cara, o Rick Berman reconheceu isso. A criação da Ro tinha a ver com isso. Justamente pra ter gente com mais personalidade nessa nave, né? A Ro é um personagem feminino absurdamente forte. E é um dos motivos que eu fico tão nervoso com pessoas que chegam hoje e falam: ai, Star Trek Discovery está mudando a visão de umas coisas de inclusão e tal e coisa. Meu, a Ro é um personagem feminino forte, tem muito memória curta, tal e coisa. Eles não percebem que Jornal das Estrelas faz essa brincadeira de inclusão há anos e anos e anos. Não é? Agora que tá na moda, agora tá, cara, na moda. Não é nem minha memória curta, não. Simplesmente o nego não sabe, não conhece, cara. O nego vai falar assim, ah, eu conheço Star Trek, tem o Kirk, o Spock. E é isso, cara. O nego não vai muito além disso. Lambda, nerd, vai fazer aquela... Pra todo mundo se falar Jornal das Estrelas, não. Jornal das Estrelas é a série mais machista, por causa que a Uhura só atendia o telefone, é uma série machista. Meu, você tá de brincadeira. Pra começar, a Uhura era muito mais que atender o telefone, e dois, cara, a Alferes Roy é a prova disso. Ô, Fernando, calma que esse papo todo é pra uma outra oportunidade, mas só pra fechar, cara, meu, quem é Michael Burner, cara? Ro, Larry, all the way, cara, nossa. Bom, voltando pra Ro, né, eu queria lembrar uma coisa, o criador da Ro é o Michael Piller, né, cara, mais uma das contribuições do cara, pra Star Trek, assim, o cara, puta que pariu, eu nem lembrava disso. Ele é o criador da Ro, né? Eu tava vendo as informações. Próximo episódio é o Disaster, é isso? É isso, né? Não sei, tem que olhar. Ai, caramba, eu tinha aqui, ó, eu tinha feito a listinha. Ah, tá aqui, Disaster, né? Disaster é a quinta... Ah, só lembrando uma coisa que é importante ressaltar, a maioria dos episódios em que a Ro aparece é na quinta temporada, situados na quinta temporada. Só o penúltimo que é na sexta e o último que é a sétima, né? Então, a gente tá falando do Disaster aí, que ele é o quinto da quinta temporada. A Ro aparece no terceiro? Qual que é? Terceiro. Terceiro da quinta em Sun Ro. Aí ela, no quinto episódio, dois episódios depois, ela vem no Disaster, que é um episódio muito divertido, né? E o curioso desse episódio é que a gente tem na ponte da nave, né? Quando dá aquele desastre, que é o título do episódio, né? Que é o filamento quântico que eles encontram lá. É a desculpa para que a nave tá sem energia, vários problemas, e os personagens principais ficam divididos em seções diferentes da nave. Na ponte a gente tem o O'Brien, a Troy, né, que ficam vivos ali, porque tem personagem que morre ali, né? Tem figurante que morre ali. Mas enfim, ficam os três. Era O'Brien, era a piloto que tava no comando morre. Isso. Então são os três que ficam ali, que é a Troy, a Ro e o O'Brien. E o interessante é porque eis que a Troy é que tem a patente mais alta, só que ela é inútil ali, né, cara? Então é complicado. A Ro vai dando ideias bacanas e ela tem um tom desafiador, né, cara? Que legal. O legal da Ro também é isso, ela tem um tom desafiador, cara, que eu acho do caralho, né? Bom, o que vocês têm a comentar sobre a participação da Ro nesse episódio aqui? Olha, eu entendo perfeitamente o sentimento da Ro nesse episódio, porque, pra começar, ela chega na nave na quinta temporada, ela tá na nave há pouco tempo, eu nem ia saber que a Troy, se eu tô no ponto de vista, eu nem ia saber que a Troy é uma tenente comandante, porque a Troy recusa botar a merda do uniforme, né? Ela fica sempre usando aquela porra daquelas roupinha agarrada que não tem a patente dela. Então, quando a Ro chega e vê... Mas peraí, você tá falando pra mim que essa moça é uma tenente comandante? Ela nem usa uniforme. Quando eu cheguei nessa nave, eu não podia usar brinco. E a tenente comandante pode ficar usando, sei lá... Como é que é o nome daquela roupa? É, catsuit, né? Sei lá como é que... É, um catsuit. E, meu, ela tem toda a razão de estar revoltada. Você nunca vê a Troy, se ela é uma tenente comandante, por que ela não tem responsabilidades de verdade na nave e tal? Porque na sétima temporada a gente vê a Troy tendo responsabilidades, mas até esse ponto, você não vê isso. Então a Ro tá certa, desculpa. Eu tenho toda a experiência, a Ro não tá, a tenente comandante ali não tem. Eu que devia estar no comando e não ela. E a Ro faz o que o Sargento Barnes faz em Platoon com o capitão lá. Ah, tipo assim, o Barnes e Elias comandavam ali no lance, o capitão só fala, ah, não, já acho que vou fazer isso sim e tal. Mas então, o que eu acho mais curioso, no, talvez seja o mais importante da participação da Ro, tem um motivo, ela não tá apenas como um personagem filler ali, né, nesse caso, né, não é que nem, por exemplo, no Cause and Effect, né, aqui é o seguinte, é pra mostrar que tem um determinado momento em que eles estão tão preocupados que vai dar uma merda lá que pode explodir a nave inteira, então eles querem fazer a separação, a Ro vem com a sugestão, se eu não me engano é ela, né, ela vem com a sugestão de fazer a separação do disco, e eles saírem porque eles não têm como saber se tem alguém vivo no resto da nave. E se eles não saírem até determinado ponto, pode tudo explodir e ninguém sobrar vivo. Então, a sugestão dela é essa, né? É como se fosse uma atitude imediata, né? Uma solução imediatista. cientista para que eles consigam sobreviver, uma vez que eles nem têm ideia se tem gente viva no restante da nave. Então fica esse conflito que eu acho muito interessante, é porque até acaba sendo bom pro personagem da Troy, né? Porque ela tem que tomar uma decisão, aquela coisa de capitão, né? O momento capitão. Que decisão tomar, aquela coisa difícil. E a Troy acaba decidindo por vamos esperar tal, pra ver se, né, pra não ter que tomar essa atitude tão drástica, né? E ao final é bacana porque meio que cada mas um aprende. Mas você sabe que tem, você sabe que tem um pequeno furinho, né? Por causa que, tipo, a Troy e o Riker tem uma ligação especial que a gente vê no primeiro episódio do Encontro de Farpoint. Então, tipo, ela conseguiria sentir que o Riker tá vivo e até às vezes conversar com ele telepaticamente se precisasse, tá? Não, é um errinho, um furinho de roteiro. Então, eu percebi, eu até reassisti esse episódio, eu não percebi tanto, eu não lembrei dessa lance do Inzad, mas eu lembrei o seguinte, caralho, mesmo se, meu, pensa bem, não é só o Riker, ela podia sentir emoções gerais dele, ela ia sentir que tem uma galera ali, ela poderia sentir as emoções, tem gente pra caralho que tá vivo, entendeu? Então ela poderia ter sentido alguma coisa, não ficar sem sentir nada. Então essa é uma daquelas ocasiões, eu acho, que a gente vê na nova geração direto, que é conveniente pro roteirista esquecer do poder da Troy pra contar aquela determinada história, né? Então, que é um problema recorrente da Troy durante a série é esse, né? Então eu acho que esse é um dos episódios que isso acontece de novo, né? Agora, de fato, isso que você lembrou, né? O Inzad torna isso pior ainda, né, cara? Foda, né? Ah, eu tenho. Gente, ela estava sob pressão, gente. Ela esqueceu de lembrar disso. Entendeu? Ela esquece de lembrar disso. Vocês desgostam de falar, viu? Vocês são muito chatos. Mas assim, a Troy é uma telepata parte. Tão poderosa que ela toma conta da nave em Nêmesis dos outros, pô. Nossa, não vou lembrar disso, não. Não lembra dessas porra. The line must be drawn here. Mas assim, eu acho que assim, eu gostei da Ro nessa parte, que assim, ela ficou irritada, tudo bem. Mas ela não. O que ela faz? Ela vira uma conselheira pro capitão, você entendeu? Olha, eu tenho mais experiência, então peraí, então olha aqui, por que você não faz isso? Tipo, eu não vou tomar decisão, mas eu vou te dar aqui os meus conselhos. Olha, por que não faz isso, não faz aquilo? Não é? Mas ali ela tá totalmente. Ela tá no lugar correto fazendo isso, por causa que ela é a segunda patente no comando ali. Por causa que o O'Brien é um chefe. Ela é uma alferes e a Troy é uma tenente comandante. Então o papel da segunda patente mais alta é ser o primeiro oficial do cara no comando. Ela fez o papel dela. Exatamente, isso que eu falei. Eu gostei do personagem. Ela sabe se colocar no lugar dela. Ele ficou dando lá os conselhos, tranquilamente. Mas você sabe que eu achei um pouquinho exagerado, assim. A Ro, ela acaba desistindo muito fácil de tentar entender se tem alguém vivo, né? Ela praticamente nem considera muita possibilidade. Eu entendi que na história ela seria a personagem mais adequada a esse tipo de reação mais radical, porque a gente vê desde o primeiro, né, da Ro, né, que ela é uma pessoa mais, né, vamos dizer assim, sei lá, mais agressiva. Né? Então, tem sobrevivência de quem viveu em campo, né, ela cresceu num campo de refugiada, é sobrevivência total isso, tipo, foda-se você acha, mundo. Então, você acha que não é um pouquinho, eu acho um pouquinho exagerado, você acha que não, cara? Cara, eu acho que tem a ver total com a personalidade dela, cara. Eu acho que tem a ver com a personalidade dela e com o que a nave pode fazer. Porque a nave conectada na seção disco, conectada na seção engenharia, a seção disco depende da seção engenharia. Se tá dando pau na nave, você desconecta um do outro, a seção disco se torna uma seção independente. Ela poderia tranquilamente separar a nave, deslocar a seção disco, fazer a seção disco ficar independente e ver se tinha alguma coisa pra trás. Sem falar que vamos pensar bem, a Ro tava certa, cara. Desculpa, a Troy chutou, acertou, parabéns, salvou um monte de gente, mas se ela tivesse errado, ela tinha matado todo mundo na sessão disso. Não, tanto é que foi uma sorte enorme. Ela, lembra que era questão de segundos, assim? Teve uma hora que era questão de segundos, a nave ia explodir realmente, né? E uma coisa que é mostrada nesse comecinho dos três ali, né, na ponte. Antes até dessa tentativa de... essa conversa pra decidir se vai separar ou não. A Ro, lembra que ela faz um desvio de energia pra conseguir ter acesso ao computador ali pra saber como é que tá acontecendo a engenharia? Essa cena eu achei interessante porque o O'Brien fala, não, mas você não pode fazer isso, é arriscado. Aí a Ro fala, não, mas se quisermos sobreviver, alguma coisa assim, ela diz, não dá pra seguir tudo by the book, né, não sei o quê. Então, quer dizer, são cenas que são colocadas pra mostrar, ó, essa é a Alferes Ro, ela é diferente do seu personagem nova geração regular, entendeu? Então eu acho legal isso, quando eles mostram essas cenas, sabe? Por mais que é meio errado, ela tá sabe, arriscando, mas é, a Ro é isso, cara, foi criada pra isso, né? Então esse episódio tem esse, mostra mais desses elementos que a gente viu lá no primeiro episódio. Mas a gente também tem que lembrar, né, que nesse ponto é só o segundo episódio dela. Ela tava na nave há pouco tempo, ela não tinha as ligações de amizade, de reverência com os outros personagens que ela vai ter no futuro, né? Na condição que ela cresceu, cara, acho que ela não tinha muito tempo pra pensar nas consequências das coisas, né? Assim, é, e ela também, ela saiu do planeta pra não morrer no planeta. Ela não ia ficar ali pra morrer naquela nave sem tomar nenhuma atitude, entendeu? Ela é de atitude, eu não vou ficar aqui pra morrer. É isso que eu vejo dela. Então assim, eu não vou ficar aqui. Ou a gente separa ou a gente morre, então vamos separar, acabou. Sim. É, eu não acho que é forçado, né? Isso, eu não acho que é ruim, não é nada disso. É só pensei se não seria, ficaria um pouco melhor se não ficasse tão, se ela não tivesse com tanta certeza, entende? Próximo episódio é o Conundrum. Ele também, quinta temporada, né? Como eu tinha falado, ele é o 14º episódio. É, antes de começar a falar um pouquinho dele, eu quero relembrar que em 2013, faz 4 anos e alguma coisa já, eu e o Ricardo fizemos um Sessão 31 sobre o Conundrum. A gente analisa ele, né, do começo ao fim. E lá eu falo bastante da Ro, quanto que eu amo a Ro, né? Então eu nem vou comentar muito agora sobre ele, né? Quero ouvir mais a opinião de vocês. Eu vou deixar o link desse podcast para quem quiser ouvir ou ouvir novamente, né? Esse antiguinho já também. Tá, então, vamos lá. A participação da Ro em Conundrum. Eu acho fantástica, né? E vocês? Cara, o que eu acho do episódio é que a Ro, ela é quem ela é, bro. Você pode limpar o HD dela, que a mulher vai naturalmente seguir o curso de quem ela é, porra. E eu acho isso do caralho. Aliás, com todos ali acontece isso, né? Mas como o assunto é a Ro... Não, é porque eu esqueci desse episódio, tá? De revê-lo, tá? Mas eu lembrei qual que é o episódio nesse momento. O Fernando também esqueceu, por isso ele tá calado até agora. Mas assim, só pra... esse é aquele episódio que eles perdem a memória aí, e ela vai parar no quarto do... Isso, é só lembrar o episódio que eles trepam. O Riker e a Ro trepam. Pronto, todo mundo lembrou agora. Mas na verdade, eu já tinha comentado quando aparece a lista lá. Que eu falo, mas que isso... ela é a médica, a pilota-chefe, pô. Uhum. Mas, cara, esse episódio você faz gostar ainda mais dela, porque, assim, mesmo ela sem a memória, ela é foda pra caralho, né? Tipo, ela mostra quem ela é, assim, entendeu? Não interessa quem que é, sabe? Ela odeia o Riker e ela vai parar no quarto dele, entendeu? Tipo assim, mostra que ela sabe o que ela quer, entendeu? Eu gosto desse episódio, bacana. Exatamente, eu lembro que eu falava isso no podcast lá. Não, eu acho que na vida real ela não odeia tanto assim o Riker. Provavelmente eles queriam mostrar que existiu uma tensão sexual, tá? Uma tensão sexual muito forte entre os dois. E a hora que você apaga a memória, só ficou a tensão. Na verdade, eu acho que é uma tensão, assim, que eu acho que os dois são muito parecidos, entendeu? De personalidade. Então, assim, a personalidade dos dois tá sempre em conflito. Aí, isso que você falou, a hora que você tira ou você tira a memória, só ficou ali a admiração, entendeu? Dos dois. Esquece de um querer ser mais do que o outro. Aí dá o que rolou, entendeu? Mas será que ela estava nesse episódio só para criar um triângulo amoroso do Riker? Porque... tirando isso, ela não faz muita coisa no episódio. Então, esse episódio eu lembro que eu comentei bastante na época. Eu vejo como... É que nem eu acho que eu concordo com o Fernando, sim. Porque é mais... Eu vejo também que é mais pra ter essa... Porque é legal, cara. Você assistiu... Eles começam o episódio brigando. Discutindo. Aí você vê, cara, que na verdade, muito... Eu acho que é meio que... Porque é bem vida real isso, né, cara? Na realidade, quando tem muito atrito, assim, muitas vezes esconde-se ali, ou tá ali subjacente, uma tensão sexual mesmo, cara. Que daí, nesse episódio, você apagar a mente dos personagens e aí colocar que naturalmente eles vão ser... Na verdade, existe uma atração ali, que eles resolvem na cama lá, sabe? Eu acho que esse episódio é mais pra mostrar esse lado dela também. Não só dela, do Riker também. Então, eu não lembro agora, faz tempo que eu não vejo esse episódio, cara. Acho que desde a época do podcast. Eu não lembro dela fazendo algo extremamente relevante na história, uma atitude que ela toma, né? Eu não tô lembrado agora. Mas eu lembro bem das cenas, né? Ele supõe, talvez, que eles sejam casados, porque ela comenta que se sente bem no lugar e tal. Ela fala que sente que passava muito tempo no quarto dele. Sim. É por isso que, assim, esse episódio é mais pra mostrar o... É mais pra mostrar o lado bem-humorado disso, né? É, eu acho que é pra ser engraçado, pra ser curioso. É, não tanto pra mostrar a Roe de uma forma mais séria. Aqui, acho que é mais ou menos só que bem feito, que nem quando teve o Rascals lá, quando ela vira criança. Aquilo é um episódio meio merda, mas é pra tentar ser engraçado. Aqui, a tentativa de humor é muito mais bem feita, né? E mais adulta. Tudo bem, mas eu acho que esse episódio foi pra mostrar, na verdade, um desenvolvimento de personagens. Você entendeu? O que que é quando você, tipo, você tira algumas partes, tipo, de alguma coisa, o que que sobra? Sobra aquilo que aconteceu no episódio, entendeu? Eu acho que foi mais pra desenvolver personagens ali dentro, sabe? Discutir esses temas. Não que fosse realmente importante ela salvar alguma coisa. Não, foi só pra desenvolver o personagem. Igual ela também no episódio com eles indo criança. Ali é pra desenvolver personagens, entendeu? Desenvolver um conflito, fazer você repensar. Não ela salvar nada. Uma coisa que eu vejo bem nesse episódio... que não, eu não me esqueço, é aquela hora que o primeiro oficial falso, ele tá com o Worf e ele fala: dá pra ver que o nosso capitão é um diplomata e essa é uma nave de cientistas e nós dois somos os guerreiros. Na verdade, os guerreiros da nave é o Worf, a Ro e o Riker. Só que como o Riker tava muito e a Ro estavam muito ocupados, né, se divertindo, que... parecia que eles não eram os guerreiros da nave, mas eles, os três ali, são os prontos para ação na nave, né? Sim. E outra coisa que eu amo desse episódio, só saindo um pouquinho do tópico da Ro, é finalmente a gente sabe o que aconteceria se o Império atacasse, tá? A Frota Estelar, a Enterprise dá conta de todo o universo de Star Wars sozinha. Ah, sim, porque você tá falando do final lá, não é? Eles invadem, os caras atiram. Eles lá, estão, né, atirando a gente com lasers? É, isso. Na verdade, a tecnologia ela é muito merda, na verdade. Nossa, cara, eu tive uma discussão dessa merda essa semana, umas três vezes, pelo menos, cara, a comparação de tecnologia de Star Trek e Star Wars. Fernando, ao mesmo tempo, eu lembro que quando eu comentei esse episódio, quando eu fiz o podcast, ao mesmo tempo isso era uma discrepância, né? Porque, a tecnologia daquela raça alienígena, ela era meio merda e tudo mais, ela era muito primitiva. Só que, ao mesmo tempo, a tecnologia pra apagar a mente de todo mundo não seria uma coisa avançadíssima, né? Para pensar o potencial disso, né? Então, apagar arquivos, né? Da nave, sabe? Na verdade, é um negócio super overpower, né? Isso aí é algo que poderia ter encaixado naquele podcast que a gente fez sobre tecnologias meio subutilizadas. Sim. Olha aí. É, isso aí devia estar no outro intercom que a gente fez. Cara, como disse o Maurílio do choque cultural, choque de cultura... É outra civilização, eles podem ter inventado a limpeza de mente antes de inventar a dobra, qualquer merda dessa que ele fala isso em relação ao Star Wars, né? É. Eles inventaram laser antes de inventar a arma de fogo. Bom, o próximo episódio nessa linha é o Power Play. Ela só vai atirar com o phaser no O'Brien que tá possuído. E o O'Brien, é o O'Brien, né? Se não me engano é ele. Ele vai lá e desmaia, dá um stun nela. Aí ela fica stun. Ah, todo mundo naquele episódio meio que se fode, né? Quando eles tomam o corpo dos outros e tal. Que no final é o O'Brien... A Troy e o Data, né? Que são os possuídos que atacam. E o Data, é. Então aqui é a cena famosa dela atirando com o phaser na ponte. Mas isso mostra aquilo que eu falei do outro episódio. Mostra que ela é uma das guerreiras da nave. Ela tá ali naquela posição exatamente pra ser uma mulher de ação. Ah, mas você não acha meio... Eu sempre achei uma coisa curiosa. Ela tava na ponte com o phaser no coldre ali, digamos, cara? Ou tem embaixo do console tem um phaser? Porque ninguém fica na ponte. Ah, mas volta phaser, e meia, né? Um phaser sujo. Surge do nada, tá? Se tiver no roteiro tem um phaser, tem um phaser. Vai ver, tá muito calcanhar, cara. Tem coldre pra calcanhar. Não, porque no O que eu subentendo é que a nave é que nem a mesma. Como o uniforme não tem mais o phaser, que nem o uniforme das primeiras temporadas, eu já vi várias vezes o Worf, tipo, é uma gaveta que fica o phaser, entendeu? E eu acho que se você olhar na porra da plataforma de controle do Leme, ele tem uma portinha do lado ali, que se qualquer coisa você aperta ela e o phaser, tipo, ejeta, entendeu? Isso é a única explicação, entendeu? Porque é uma ponte. A ponte, pessoal, tem que ter... Totalmente possível. Ela dá um stun nela, É, e daí, depois que ela levanta, ela, e vai lá no... Como é que chama? Nos tubos Jeffries, junto com o Jordi, jogar uma energia lá pra que os corpos... É, aliás, entidade, aquelas, formas de vida não corpóreas, elas saiam do corpo dos três que estão lá no Ten Forward, né? As entidades, ela, os, tanto é que ela vai lá junto com o LaFord, né? O Riker tava machucado com esse episódio, o Picard tinha que ficar na ponte pra negociar. E você tem todos os caras de ciências deles ali, que é o Data e o O'Brien como parte dos possuídos, você ia precisar dela e de outros personagens para resolver o assunto, porque a maioria dos seus personagens principais já estão travados fazendo outras coisas. Aí vai, oh, que outro personagem eu tenho bom para trabalhar a história? Eu tenho a Ru. Bola pra frente, o próximo episódio é o Cause and Effect. Esse sim... É, cara, esse não tem nada, assim, a Ro, ela não aparece, ela só aparece na ponte, só, né, a nave explodindo, eu lembro disso, cara, tem mais alguma coisa que acontece ali, né, só fica aquele loop várias vezes a mesma coisa, né, eu não lembro da Ro aparecendo em mais nada. É, eu lembro dela sempre tá pilotando a nave quando ela é destruída também. É, ali é bem, poderia ser a Ferris Gates ali, numa boa, né, vocês lembram dela, né? Mas, de novo, é pra estabelecer que ela é a piloto da nave na quinta temporada. Sim, sim, é. Então, mas é legal, né? Você tem um momento assim, filler dela. É, você não esquece o personagem, ele tá sempre ali, né? Você sempre mostra que ele tá ali, né? É, esse... Dependendo do que ele não está no roteiro, ele tá ali. Isso aí é daquelas coisas que a gente pode falar, talvez, que foi o dinheiro mais fácil que a Michelle Forbes ganhou na vida. Foi no Cause and Effect, provavelmente, né? Porque ali, cara, é um trabalho de figurante. Só um abre aspas nesse episódio. A Gaina tava onde nesse episódio? Provavelmente no bar. A Gaina? Imagino que... É, provavelmente lá onde ela... Exatamente, a Gaina consegue detectar quando ela troca de dimensão que não tinha uma coisa certa, né? E ela não conseguiu detectar nada nessa porra desse loop literal. Não, abre aspas só, gente, abre aspas. Próximo episódio aí, por favor, a gente discute isso outro dia. Não, cara, ó, pensa bem, Cause and Effect ele é de 92, não é? 92? É, então, nessa época, eu acho que a Whoopi Go tá filmando Mudança de Hábito. A Gainan devia estar tá como freira lá, no Mudança de Hábito, provavelmente. Ela tava cantando, em outras palavras. Isso, deve ser mais ou menos essa a explicação. É, legal, então já vamos partir pro próximo, né? Próximo episódio é o The Next Phase, né? Que ele é sexta temporada já, né? Não, é quinta, é um dos últimos da quinta, é o 24º episódio. Esse é o primeiro episódio que a Ro aparece com a sua faixa vermelha. Achei tão legal esse visual nela no cabelo, né, cara? Bonita pra caramba, ficou assim também, né? Mas é aquele negócio, né? Por quê, né? Ninguém pode usar nada. Agora, de repente, ela, além do brinco, usa até a faixa vermelha. Muito bom, né? Ela é foda mesmo. Esse episódio combinava com uniforme, vai. É, então. Pô, caralho. É, bom, esse episódio, a participação dela é muito legal porque ela e o LaForge são dados como mortos. E aí, você tem pela primeira vez, pelo que eu lembro isso, né? Pela primeira vez a Ro falando um pouco de um afterlife lá bajoriano, ela fala, né, do canto lá que é fúnebre bajoriano. Se eu não me engano, ela fala que ela nunca acreditava naquelas coisas e achava que tudo aquilo que fazia com ela criança uma puta besteira. E a hora que ela para, que eles estão fora de fase, que ela começa a pensar que aquilo poderia ser real, né? É meio que um abrir os olhos que pode haver mais do que o físico. Não, então, isso, é bem isso, né? É trazido isso, de fato, no episódio, até quando termina, né? Ela meio que fala assim pro Jordan, mas eu nunca acreditei mesmo, sei lá, tal, né? Ela sempre achou estranho, mas ela fica trazendo isso pra série, né? Que, pensa bem, nessa época não existia ainda... Né, não existia ainda Deep Space Nine, né? E aqui a gente já tem elementos de religiosidade bajorianos, né? Deixa eu só ver aqui quando que foi filmado o Next Phase, né? Porque a Deep Space Nine começa a ser elaborada no começo de 92. Eu não lembro em quando que foi filmado. Bom, aqui consta que a exibição do Next Phase é em maio de 92, né? E dá pra supor que a filmagem deve ter sido o quê? Normalmente um mês, né? Normalmente uns... Então, aí fica a dúvida, né? Será que era durante... já os caras já estavam elaborando religiosidade bajoriana, aí já criaram esse episódio ali no meio da criação disso, já pra dar uma, né... Da série nova. Isso é uma coisa que eu não tenho como saber agora. Que a ideia estava se formando na cabeça deles. E uma coisa pode ter puxado a outra. Ó, eu tô vendo aqui, ó, quando que foi filmado aqui, ó. A produção começa em março de 92. certo? E isso significa o quê? Que é na mesma época que estava sendo elaborada a Deep Space Nine. Agora, o quanto que já se tinha sobre religiosidade ser proeminente na Deep Space Nine nessa exata época? Cara, isso é uma pesquisa intensa para se fazer ainda, né? É, esses detalhes. Mas é curioso você pensar que aqui você já tem, sabe, uns hints sobre isso, algumas coisas sendo faladas, né? Então, isso fica pra quando a gente fizer os 30 anos da Deep Space Nine. É, mas eu particularmente eu acho que talvez o episódio foi influenciado pelo que eles estavam discutindo na Deep, entendeu? Talvez eles queriam incluir. Porque eu acho que discutir uma série, eu acho que talvez o episódio que influenciou, eu acho que na verdade eles já vieram, a ideia da Deep já veio com uma coisa de religião, sabe? Porque isso não tinha sido falado em nada. Então talvez a Deep que influenciou nesse episódio, né? É, talvez seja até um caminho inverso, sei lá, né, cara? É curioso, né? Curioso. Mas eu gosto bastante desse episódio, o LaForge, tipo, feliz pra caralho quando ele entra lá, mó festança pela partida dos dois, que eu acho isso muito fantástico, gostei pra caralho. E ela, tipo, como assim, você tá gostando disso? Claro, mó festão pra gente. Isso que eu achei bastante, gostei bastante. Então significa que quando vocês morrerem, eu vou estar fazendo festa comemorando a partida de vocês, tá bom? Olha, eu acho que totalmente a favor, eu acho que enterro tem que ter open bar, viu, porque... É muito chato. Certeza. Cara, eu acho foda é ninguém ter nada de gentil pra falar da rua. Ah, o Picard meio que tá conversando com a Beverly, né? Falando que ela já seria uma tenente comandante se ela não tivesse tido problema lá outra nave. Mas é uma parada assim, meio que decepcionado com ela, né? Tipo, porra, tu deu mole. Mas você sabe que tem um erro nessa cena aí? Um erro no diálogo, né? Porque o Picard... Ele fala, tipo, que a Ro, quando ele comenta esse lance aí de que ela poderia ser tenente, ele cita que é por conta do evento lá em Garen 4, ele fala, não é isso? Ele fala, acho que é Garen 4. E, na verdade, no Ensign Ro, e em outro episódio, no Conundrum, quando aparece na tela, o evento foi em Garen 2, não 4, né? Mas, assim, dá pra atribuir que o Picard, né, cara, esqueceu ali, tava emocionado. Tava com o Cito Hall na cabeça, né? Cito Hall. Coisa na cabeça. Tava emocionado ali. Era Jaros 2? Não, Jaros 2 é onde... Jaros não sei o que lá que você tá falando, é o Presídio, né, se não me engano. Ah, o Presídio, né? Ah. Agora o lance da de onde aconteceu lá, que morreu lá, o incidente e tudo mais, é Garon, ó, tô lendo aqui, não é Garen não, é Garon, ele fala Garon 4, né, conforme eu tinha falado 4, né, mas na verdade é 2, que tinha sido estabelecido antes. Mas, pô, tá, sabe, às vezes a gente erra número, gente, isso é normal, tá? É normal. Eu também erro. Certamente. Picard não é perfeito. Ó, o canto da morte bajoriano que ela cita chama Boreas, não sei como se pronuncia isso. Eu nem lembro, eu acho que isso aqui não foi citado de novo, né? Não sei se de repente em Deep Space Nine, se tivesse sido provavelmente em Deep Space Nine, né? Mas ela vai trazendo esses elementos, né? Coisa meio religiosa que eu fiquei, realmente, falei, caramba, como é que, né? Será? Como é que será isso aí? Eu quero fazer uma pesquisa mais intensa sobre... Eu não vou lembrar, porque falar a verdade, tem muitas vezes que quando eles ficavam demais em misticismo bajoriano, às vezes eu dava uma dormida porque eu achava um saco, às vezes. Às vezes era bem usado, mas muitas vezes era um saco. Ó, eu entrei no Memory Alpha aqui, ó, na página sobre esse Borea, esse canto aí, né? A única referência que tem, pelo que consta aqui, é no Next Phase mesmo. Pelo que consta, não foi citado em lugar mais nenhum na franquia, né? Mas, enfim, é algo aí da cultura, da religiosidade dos caras. A coisa que mais me questiona nesse episódio até hoje é o seguinte. Aquele cara, o Romulano, que foi jogado pra fora, com o empurrão dos dois. Certo. Será que ele já tá rodando hoje no espaço? Na verdade, a minha dúvida desse episódio sempre foi, se eles conseguem atravessar todas as coisas, como é que eles pisam? Eles não deveriam pisar. Eles não deveriam fazer contato com o chão também. Pera aí, cara. Aí você tá desconsiderando o filme Ghost inteiro também. Não vamos falar disso, não. Porra, mas esse... Pera aí, eu não assisto um filme Ghost esperando ciência, mas foi uma referência total ao Ghost, cara, aquilo, cara. Esse bobear foi ideia da própria Whoopi Goldberg, que lembrou da cena. Ela, caralho, falaram isso pra ela, falou, mas no meu filme dava pra andar. Falei, então tudo bem. Mas enfim, eu acho muito legal o final, cara, porque eu acho meio maluco que eles praticamente voltam à vida no funeral e as pessoas ao fundo só comentam, tipo, ah, você viu ali que esquisito? Tipo, era pra todo mundo tá pirando, assim, nossa, que porra é essa? Tinha que ter gente desmaiando ali, sei lá. É que no universo de Star Trek é tanta maluquice que acontece. Ah, Valdomiro, mas porra, eles, do funeral deles pra morte deles, foram quanto tempo? Ah, mas é um funeral, né, cara? As pessoas acreditam que eles morreram. Pô, eu mal sumi, já foi declarado morto. Vai se fuder, cara. Tô no espaço. Pesquisa mais um pouco aí, ó. Dá uma olhada no sistema de transporte aí. É muito rápido. Vamos lembrar que pessoas voltarem dos mortos em Star Trek é um tanto quanto normal, né? Logo ali. Eu lembro do Kirk voltar umas 3 vezes dos mortos, então. Ô, lá no Tholian Web. Então, esse episódio me lembra o Tholian Web, assim, né? O Kirk lá como fantasminha, lá aparecendo a cada, né, de tanto em tanto tempo e tal. Teve também um lance meio funeral, né? Mas é verdade, né? Tem cara, Star Trek só morre figurante e a taxa. O resto pode ser a taxa. pode fazer o que você quiser, que você não vai morrer, cara. Redemption Part 2 and Darmok Pagamans and Rowan Disaster, a matter of time. Silicon Avatar Unification Part 1 and Part 2 and Violation. Agora vamos para o próximo. Qual que é o próximo da lista? É o Rascals, será? Deve ser, porque a gente tá chegando no final da lista. Depois do Next Phase. Estamos chegando no final da lista, porque depois do Next Phase, aí a gente já cobriu tudo da quinta temporada, né? No final das contas, foram 6 episódios na quinta temporada com a Ro, e aí só na sexta temporada, ela tem só um episódio, e infelizmente um episódio ruim, né, cara? Porque o Rascals é um episódiozinho qualquer, né, cara? É um episódio muito merdinha. O que vocês acham? Enfim, né? O que vocês acham? Eu vou deixar alguém falar antes do Rascals, que eu até não tenho uma opinião tão ruim sobre ele. Ah, é? Vocês curtem? Sei lá, o Fernando então não acha tão ruim? Eu não curto muito não, mas mais uma vez de novo, tu tem uma ideia de como a infância dela foi uma merda, né? Ao menos serve pra mostrar esse lado. Estabelece isso, que realmente a vida reafirma que a vida dela sempre foi um cocô, que ela tem todo o motivo do mundo pra desconfiar de todo mundo. Porque se nego arruinar a tua infância, brother, é difícil tu crescer um adulto feliz, cara. E olha só, nesse episódio a gente pode dizer que conclui o arco dela com a Guinan, né? Porque a Guinan só interage com ela no Ensign Row, né, que é o primeiro, e no Rascals, né? Porque ela não vai ter mais isso, ela não teve mais isso em nenhum outro episódio, né? Até aqui, né? Porque aquele negócio, a Whoopi Goldberg, ela apareceu muito pouco porque eram participações especiais, né? Aparições especiais. A atriz, ela não estava disponível o tempo inteiro para a nova geração. Ela tinha uma agenda bem agitada naqueles tempos. Esse é o período em que a Whoopi Goldberg era uma estrela. Sim, anos 90, né? Tava fazendo tudo. Começo dos anos 90, né? Bem começo aqui. Então, quer dizer, naturalmente, a gente não teve um desfecho apropriado. Era pra, no Preemptive Strike, ter tido, né, uma última cena, alguma coisa, sei lá, dá pra imaginar que poderia ter tido, né? Então o Rascals acabou sendo a despedida, né, da relação das duas ali. E pelo menos essa parte do episódio é legal, né? Elas brincarem na infância e no final, né, você tem o lance que fica bem humorado nesse sentido aí com elas também. Então vale por isso, né? Essas cenas da Ro ali com ela e ela criança, ok, vai. Mas o plot inteiro do episódio não ajuda. Mas enfim, hoje a gente tá aqui pra falar não do episódio, né? A participação da Ro. Vamos lá, Thiago aí, que não falou ainda. Cara, eu adoro esse episódio, acho muito divertido o episódio. Tá só pra você, tá? Pra ficar contra, tá? Eu gosto muito do episódio, eu gosto muito dessa relação com a Ro, exatamente, com a Guinan. Cara, a Guinan, ela dá uma lição de vida toda vez que ela tá com a Ro, você entendeu? Ela muda a Ro toda vez que ela tá perto dela, ela evolui a Ro. Isso que eu acho muito foda. Tanto a Guinan sendo criança ou sendo adulta, ela continua sendo espetacular, né? E, meu, eu gostei muito da interação das duas, ela evoluindo, tipo assim, meu, você não teve infância, mas agora você é criança, então por que não curtir esse seu momento? Pula na cama aí, cacete! Cara, eu achei isso divertido. Eu acho isso como evolução, assim, tipo, você parar pra pensar é muito bom. E puta que pariu, cara. Se eu tenho um teletransporte que dá um erro desse, o meu teletransporte errar todo ano, cara, na boa. Não queria falar nada não, tá? Mas todo ano ia dar um erro desse. Tá vendo? Isso daí, cara, podia ter sido mais um daquele tema que a gente gravou sobre tecnologia abandonada. É verdade, cara. Eles podiam ter estudado o fenômeno e aplicado ele. Nunca mais as pessoas iam morrer de velhice, né? Não, teletransporte a gente já conversou naquele episódio que ele é totalmente, cara, não tem por que ter velho em Star Trek mais, né, cara? Não há como. Se você tem o teletransporte, já resolveu faz tempo isso, né, cara? Pô, você pode ainda ficar, hoje eu quero passar o dia criança, é assim que eu vou aproveitar minha folga. Imagina que legal, cara. Puta que pariu. Nossa, cara, é muito louco. Ia ser alegria dos pedófilos. E a segunda parte. É, cabeçudo. Mas e a segunda parte que eu acho mais legal do episódio é a hora que o Riker abraça o Picard criança dizendo que era meu filho e eu amo meu filho. É, acho que é a segunda melhor parte do episódio. É, que é o René, né? Eu René gosto. Lá do eu gosto do episódio que eu entendo que aquilo é uma comédia, mas se a gente pensar bem. 12, 13 Ferengues dominou a Enterprise, é meio foda mesmo, né? Não. É, cara, mas o final é emocionante, cara, é bonito a rua fazendo um desenho pra mãe dela. Não, sim, nossa, isso eu acho que ali é pra mostrar a importância que é ter uma infância pra uma pessoa, porque não tem como falar que ter uma infância não é importante pra um adulto poder crescer, poder ir pra frente. Tanto que depois daquele episódio, a gente sabe que a Ro, ela volta pra Academia da Frota pra estudar mais, pra crescer, pra ter uma carreira. Talvez foi uma influência disso, dela lembrar o que era ser criança e querer fazer, talvez, a academia direito. Vai saber, por causa que ela era uma pessoa muito revoltada quando chega na Alferes Ro, e ela vai meio que entrando pra família da Enterprise, né? Vai ver ela se encaixando na Enterprise ao longo desses 7 episódios. 8, né? Ah, você quer dizer depois do Anson Roll, né? Quer dizer o 7, Sim. É, mas eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, né? Que de repente o lance dela, né, vai lá pra fazer o curso, né? O intensivão lá, sei lá. Não fosse por causa. De repente é por causa dessa revigorada, né? Ela tá mais bem resolvida, talvez. Interessante isso aí. Quem sabe, né? Olha, é interessante você ver que a Michelle Forbes em si aparece, eu acho que só no começo do episódio, porque é a versão dela criança até o final. Sim, tanto é que a última cena, lembra que eles podem esperar mais tempo e a Gaina fala, já que pode esperar, vamos ficar aqui, tipo, aproveitar o restinho de infância, né? Então é bem isso mesmo. Vocês me fizeram. Vou tentar olhar com outros olhos. Vou reassistir esse episódio que faz tempo que eu não vejo, mas nunca gostei dele. Eu vi ele poucas vezes na vida, acho que eu vi umas 3 vezes no máximo, assim. Eu nunca gostei dele. Me irrita muito aquele ator que faz o Picard criança lá, o René lá do Family. Nossa senhora, cara, nossa. É, cara, nossa, mas eu vou. Os Ferengue aí, puta. Mas eu vou reassistir. Vamos ver se vocês mudam minha opinião aí. Eu já fiquei mais. Sei lá, vontade de ver de novo, hein? Só pra, né? Aproveitar o gosto, peixe, eu gosto daquela hora que o Picard tá penteando o cabelo dele, né? Porque deve ser interessante pra um careca pentear cabelo de novo, né? Oh, 7 seasons were great. I wish there were 8. Galera, vamos partir então pro último episódio aqui da nossa conversa sobre a Rolaren, né? Um episódio importantíssimo, né? Ele fecha o arco dela, na minha opinião, cara, foi. Cara, se a Michelle Forbes não queria mais participar de Star Trek, ela recusou a participação que ia ser, sabe, como uma das protagonistas de Deep Space Nine. E puta, tudo isso aconteceu. Mas ainda conseguiram, não, vamos fazer um último pra fechar, mas adequadamente com a personagem. Nesse aspecto eu considero praticamente perfeito o Preemptive Strike, né? Porque teve um desfecho apropriado e, cara, muito bom em vários aspectos. A despedida dela, da relação com o Picard. Cara, eu acho ele muito, mas muito bom nesse sentido, né? Então, vamos lá. Vamos começar a falar do Preemptive Strike aí. Vamos lá, pessoal. O que vocês gostariam de... Pra iniciar. Nessa época, se o ator recusasse, não dava pra você simplesmente trocar o ator e continuar com o personagem? Não dava pra fazer isso? Cara, mas como é a diferença, Thiago? Pensa bem, ó. A gente não tá falando de um, sabe, um personagem tipo a Savik, entendeu? No Star Trek 2. Que não, cara, tudo bem, a interpretaçãozinha é legal, mas é mais, mas em Vulcano é um Vulcano, a maioria dos Vulcanos são genéricos. No caso da Michelle Forbes, a Rolaren é a Michelle Forbes, cara. Tem personagens que eu acho que estão muito ligados ao ator. Nesse caso aqui, eu acho que não ia ter como, né, cara? Pensa bem. O pessoal muda, sempre fica estranho, cara. Sempre fica estranho e precisa o cara que. O novo cara fazer muita coisa pra você esquecer o antigo. Eu pessoalmente odeio quando trocam um ator. E eu lembro muito bem, gente, que assim. Né, ok, eu era muito criança. Tipo, 1 ano de idade. Mas eu tenho os fanzines da época guardados e tal. A recepção a terem trocado a atriz da Savik dentro do fandom foi muito forte nos anos 80, no começo dos anos 80. Tipo, a galera não gostou nem um pouquinho de terem trocado. Então, eu acho que eles evitam mesmo, porque teria sido tranquilo pra eles terem escalado a Nene Visitor e falar, não, essa aqui é a rolar e foda-se, não é a Kira. Mas eu acho que a recepção dos fãs teria sido terrível se eles tivessem feito isso. É, não, e, mas no, nesse caso aí, Fernando, por isso que eu trouxe a Savik, eu acho que mesmo assim, é, a Savik ainda era uma vulcana, sabe? Aquela coisa lógica ali, meio genérica, vamos colocar assim, eu acho, né? Apesar que tudo bem, a Kirstie Alley tem o seu jeito lá, que não tem como alguém fazer. Mas no caso da Ro Laren, o sucesso da personagem tá muito ligado à atriz, cara. Muito, muito ligado, né? Pra chamarem pra... Você não acha nesse caso que... Eu acho que foi muito falta de visão da Michelle Forbes não ter aceitado ser a outra. Porque, ok, ela saiu pra ser uma super atriz pra seguir, mas... Ok, ela tem uma carreira respeitável, mas ela nunca deslanchou, nunca virou a mulher, sabe? Em compensação, ela podia ter ganhado muito dinheiro em 7 temporadas da nova idade de Deep Space. É, Denise Crosby, né? Mandou uma lua pra ela. Elas conversaram pelo Skype. Não. Mas não se compara. Cara, não se compara. A Michelle Forbes, ela tem uma carreira respeitável. Não é grandiosa, mas é respeitável, cara. Tanto que ela sai da nova geração. Eu acho que até durante ainda o Preemptive. Nessa época do Preemptive Strike, é ano de 1994. Né? O Preemptive Strike foi filmado ali pra, não sei se é março, eu sei que ele é o penúltimo episódio da nova geração, né? O último episódio, se eu não me engano, foi maio. Vocês confirmem aí, acho que é maio, o All Good Things, a exibição, eu acho que foi maio, né? Então assim, maio, junho, alguma coisa assim. O penúltimo, né? A Michelle Forbes estava naquela época, 94 é o ano em que é lançado aquele filme Califórnia, aquela contracena com o... tem o David Duchovny, né? Eu acho que tem o Brad Pitt também nesse filme, não é isso? Califórnia? Sim, ela faz a Carrie Loughlin, né? Não é isso? Eu não lembro. O nome da personagem eu não vou lembrar. Faz muitos anos que eu vi. Que filme que vocês estão falando? Califórnia, com K. Califórnia de 93, gente. Ah, 93, então? Que ela faz a Carrie Loughlin é de 93, que foi indicada pro Saturn Awards na... Então, olha aí, ó. Então é 93, um ano antes. Quer dizer, tá vendo como ela deixou a Deep Space Nine, que o ano da estreia de Deep Space Nine era 93 mesmo. Ela tava o quê? Fazendo filme hollywoodiano mesmo. Não é tipo Denise Crosby, não dá pra comparar, não é esse caso aí. Entendeu? Comparação ela realmente... maluosa, verdade. Ela tá mais pra atriz que fazia Pulasca. É, mas o problema, gente, ok, Califórnia tinha o Brad Pitt, o David Duchovny e tal, e coisa, mas vamos falar a verdade, é porque a gente conhece cinema, porque o público em geral não conhece esse filme. Sim, não, então, não, eu sei, é por isso que eu falei, não atriz grandiosa, mas é uma carreira respeitável, tanto é que depois outras séries também. Ela fez Battlestar Galactica. Sim, é, mas eu acho que aí ela só fez Battlestar Galactica, tá? Por causa que ela tinha feito o Ferris Ro. Mesma coisa vai pra ela ter feito uma advogada no Boston Legal. O que tem de ator de Jornadas Estrelas no Boston Legal por causa do William Shatner é brincadeira. Sim. Não, mas teria que puxar o MDB dela aí, sei lá. Mas eu sei que nos anos 90 mesmo, ela não parou, sabe? Ela teve uma carreira... Veja bem, não é... Ela não era, nunca foi uma Sharon Stone, todo mundo sabe disso, né, nos anos 90. Mas ela teve uma carreira ali, sabe? Ela não ficou parada, não é Denise Crosby. Eu peguei pra puxar, em teoria ela fez Hunger Games, o último Hunger Games. E aí eu fico pensando que eu assisti essa merda no cinema. Desculpa, o Hunger Games, o último filme é uma merda, tá? Pra quem acha que é bom. E, tipo, eu não consigo lembrar dela no filme. Cara, pra você ter uma ideia, eu tô vendo aqui no MDB também, ela fez uma série que eu adorava chamada Brimstone. Não sei se vocês lembram dessa, no policial que voltava do inferno. Não. Era uma série boa pra caralho que foi cancelada. Mas ela fez um episódio, eu não lembro da mulher, cara, também. Torelli, mas fica de olho aí no MDB já que você tá aí. Daqui a pouco você traz aí, que eu vou comentar uma curiosidade aqui, mas traz aí depois o que ela... procura assim, 93, 94, 95, 96, sei lá, sobe esse período Deep Space Nine que ela perdeu, o que ela fez, né, pra ver se... Sei lá, vamos tentar ver se valeu a pena. Fala que ela fez muita merda. Ela fez uma participação em Seinfeld, um curta chamado The Chosen One, Black Day Blue Night, nunca ouvi falar desse filme, Just Looking, uma participação numa série de TV que ela faz um agente da FBI, e Fuga de Los Angeles, aquela merda. Fuga de Los Angeles é ruim, hein? Puta, quem que ela foi em Fuga de Los Angeles? Ela era a mina lá, cara. Ela meio que era um interesse romântico, entre aspas, do... Nossa, eu não consigo. Do Snake Plissken, uma vez, Fuga de Los Angeles. É a Brazen, não é? Não é isso? Acho que era ela. Deixa eu ver aqui. Eu vi aqui que eu tô olhando aqui. Ela também fez Lost. E, de novo, eu não lembro dela, mas Lost era outro também que amava ter um personagemzinho, um atorzinho de Jornada dos Deuses perdido. Olha, mas vocês falaram pra caralho. E por mim, até agora, ninguém me convenceu, tá? Eu teria substituído a personagem. Ah, você quer fazer um filme famoso? Foda-se, eu não vou perder uma personagem foda pra caralho, você entendeu? Eu teria colocado alguém parecido e bora pra frente, entendeu? Cara, mas eles colocaram. Eles colocaram alguém parecido e mudaram o nome, né? Essencialmente era pra ser mais ou menos. Mas aí que tá o lance. Pensa só numa coisa. A Rouanesse, ela se junta aos Maquis. Então, aquilo que eu falei, faria mais sentido, né? Ela envolve que em Deep Space Nine. Porque Deep Space Nine, ela não tem relação nenhuma com a frota, ela tem relação com o Bajor, com a resistência bajoriana. Ela chega a segunda em comando na Deep Space Nine, justamente por causa da proeminência dela no que ela fez em Bajor. A Rolaren estava envolvida com os assuntos dos Maquis e cresceu longe de Bajor, não tinha nada com o planeta. A Kira, ela está intrinsecamente ligada ao que os Cardassianos fizeram em Bajor, a vida em Bajor, a religiosidade bajoriana e tudo isso. Ela meio que faz aquela... Que nem quando o nego fala assim, ah, o cara vai ser candidato a presidente, tem que botar uma mulher pra mulher votar nele, entendeu? Aquelas merdas assim. É mais ou menos isso. É, pros bajorianos sentirem que tinha alguém deles mesmo, alguém de lá e não alguém da frota. Eu tenho a impressão que a sensação dos bajorianos com um bajoriano membro da frota seria mais ou menos o que a sensação que os Klingons têm em relação ao Worf, de estar na frota. O Torelli, isso que você falou, pra mim fica mais claro que a decisão, ou melhor, a Michelle Forbes ter recusado e não usarem a Rolaren, acabou ficando melhor mesmo porque criaram a Kira, que ela como criaram do zero, ela encaixa muito mais. Como que os bajorianos iam confiar tanto na Deep Space Nine ser... protegido, ou melhor, administrada pela frota, se não tivesse esse liaison lá, se não tivesse alguém que fosse da milícia que trabalhou, tava lá pra lutar contra a ocupação mesmo. De fato, parece melhor, né? E você fala que ela é linda, né, cara? A Nana Visa torce também é linda e o uniforme da Juliana é maravilhoso. Talvez eles pudessem ter... Eles podiam ter resolvido tudo com, na primeira cena, a Rô bate a cara... Tem que fazer uma plástica, né? Eu acho que caberia sim você ter a Rô e a Kira. E elas entrando em choque. Várias vezes ia ser do caralho isso. As duas com um temperamento muito parecido. Com uma história parece, tipo assim, porra, vem cá, piranha. Tu nem Bajor viveu. O que tá querendo falar aí, cara? Tu não é refugiada. É verdade, assim, fica legal. Os 10 primeiros episódios de Deep Space Nine, a gente não vê a Kira sendo super religiosa. Muito pelo contrário, a gente vê ela batendo cabeça com o Cisco, deveria ser emissário dos profetas várias vezes, até faz um motim contra ele num episódio. Então eles dão a religiosidade pro personagem da Kira quando chega no final da temporada. No In the Hands of the Prophets lá, né? É, que até esse ponto ela não era religiosa, ela era mais Rô mesmo. Por isso que a gente vê que, na verdade, era uma Rô, sabe? Um rip-off de Rô ali mesmo. Total, né? Você vê que só vai criando mais personalidade própria com o tempo. Né? Tanto é que o lance do cabelo no primeiro episódio já tá na cara, né, cara? Ali fica tão na cara que é puta que pariu, né? A cópia mesmo, né? Só faltava a faixa vermelha. Mas tem uma referência a Rô que o O'Brien faz no primeiro episódio, o emissário, que quando o Cisco vai conhecer a Kira, o O'Brien pergunta: você já serviu com mulheres bajorianas, senhor? Né? Fazendo uma referência a que ele tem uma experiência com a Rô, que mulher bajoriana não é fácil, não. Exatamente. Eu sempre fiquei chateado, porque nos anos 90 a gente não tinha o acesso à informação que a gente tem hoje. Então, sempre que falavam dos Maquis, eu estava esperando ver a Rô. Sabe, durante as temporadas subsequentes, eu esperava ver a Rô aparecer sabendo que ela era uma Maqui. Eu esperava muito ver ela aparecer. E foi uma coisa que nunca se realizou. Você sabe que eu tava vendo aqui uma curiosidade, cara. Era pra ter... Parece que tinha uma ideia pra um episódio da Voyager que ia mostrar um flashback no qual ia mostrar que a Ro Laren serviu na academia com o Tom Paris. Olha só. Tava vendo esses dias aí. Nunca aconteceu, obviamente. Mas é algo aí que provavelmente uma... Eu imagino, cara, que na sala de roteiristas... Agora pra mim é cânone isso, cara. Na minha cabeça isso aconteceu. É, foda-se. É. Nossa, isso... Agora virou cânone 10. Isso aí pra mim é muito mais cânone do que qualquer episódio da Discovery até agora, cara. Com certeza. Você sabe que eu tenho uma certa coisa por causa que... A Voyager só ganhou um episódio de flashback dos seus personagens, que foi o do Capitão Sulu, com o Tuvok. Agora, as outras séries... Que, pô, inclusive, leva sabe, esse nome, né? É, eu sei a carreira praticamente de todo mundo da Frota Estelar, por causa que teve vários episódios de flashback da carreira do Riker, da carreira do Picard, da carreira do Kirk, da carreira do Spock, da carreira do Jonathan Archer, mas o pessoal de Voyager não teve esse flashback. Eu sei a carreira da Ro, melhor do que eu sei a carreira, por exemplo, do Tom Paris, da Janeway. Não, peraí, mas peraí, da Janeway, por exemplo, a gente tem vários diálogos espalhados. A gente tem diálogos falando, mas a gente não tem aquele episódio dela lembrando, como a gente tem, por exemplo, do Picard como o Alferes. É, o máximo de flashback bacana que a gente tem da Janeway é naquele Relativity, né? Quando mostra antes do lançamento da Void, ela vai visitar a nave e tal. Não, flashback, aquilo é tipo um dia antes do primeiro episódio. Não, e nem é um flashback. Na verdade, a Seven voltou no tempo. Eu queria ver a Janeway com o uniforme TNG, tenente comandante, servindo pro pai do Paris. Eu queria ver essas coisas. É, mas até aí, né, cara, na série clássica também você não tem, né? Então, né, exigir demais. Tem, também, né? Não tem, mas... A gente sabe muito. Não, mas é porque é diálogo. Na Voyager também você tem muitos diálogos espalhados aí, né, cara? É questão de lembrar aí, mas tem bastante coisa também, né? Em 7 temporadas os caras... Mas indo para o episódio que a gente até agora não falou dele... não, deixa eu trazer uma curiosidade que eu vi no memorial, foi que eu achei bem foda. Que é o seguinte, né? Já falando sobre o plot, assim, pelo menos o começo dele. Porque tem esse lance que a gente tava falando sobre a Ro foi pra academia, lá, né? Não é bem na academia, né? Mas é um treinamento da Frota Estelar que ela recebe, que é de tático, né? É tático avançado, um bagulho assim, né, cara? Que ela isso fica mesmo. Ali, dá pra entender que ela ficou cerca de um ano, ou seja, o último ano, sei lá se é um ano. Não, ficou um ano. Eles falam, ela ficou um ano treinando na frota. A Troy fala com ela no bar sobre isso. É, eu não lembro se ela fala que faz um ano, mas a questão é que na série fazia mais de um ano que ela não aparecia. Então dá pra supor que deve ter sido o mesmo ano, né? Eu não lembro se ela fala exatamente um ano. Mas enfim, a questão é que parece que o planejamento dos roteiristas, dos produtores, né? É que... O que acontece? Porque quando ela fala, tem uma hora que ela fala que um instrutor dela, né, desse tático avançado aí, ele se juntou aos maquis. Vocês lembram desse diálogo que ela fala isso? Porque eu acho que é o Picard que, quando diz pra ela sobre os maquis, pergunta, aí ela fala, não, sei, tanto é que esse instrutor virou maqui e tal. Isso aí era pra ser uma referência, parece, ao fato de que esse instrutor era pra ser o Chakotay, porque o Chakotay se junta aos maquis e ele era da frota, né? E parece que é o seguinte, isso parece que foi descreditado como sendo algo que fosse cânone, porque no episódio In the Flash, o Chakotay fala que ele saiu, né, ele saiu da frota e tal, no ano de 2368, e esse episódio aqui, ele meio que coloca que o treinamento da Ro foi entre 69 e 70. Esse Preemptive Strike se passa em 2370, né? Então no In the Flash lá já não dá pra encaixar mais, mas até então parece que estava no site oficial, no StarTrek.com, constava que esse instrutor era mesmo o Chakotay, né? Então essa é uma questão do canon que ficou meio cinza, já não dá pra não encaixa mais. Mas faz acho um bem certo, e faz isso. Um certo sentido, porque o Chakotay estava na academia da frota, né, nessa época, né? Ele fala isso, né? Ele não tava em nenhuma nave alocada, ele tava na frota estelar. Ele não tava em nenhuma nave, ele tava na frota, né? E ele largou ele e era instrutor. Então, ele era instrutor mesmo, né? Então isso aí é muito interessante se tivesse. Mano, Sim, né? Vacilo, vacilo, porque se tivesse mantido, seria muito foda. O Chakotay era instrutor, mas ela tava no treinamento tático avançado e ele era antropólogo, gente. Então, mas o lance do antropólogo também foi uma informação que veio depois, né? Você vê que, na verdade, eles foram acrescentando informações. No comecinho da voz, você não tinha nada desse lance de interesse, não, cara. Isso aí foi depois, vocês lembram disso, né? Foi depois que foi acrescentando isso aí, né? Eles têm aquele episódio que eles vão por um planeta que tá todo mundo mumificado e ele fala que é antropólogo e não quer deixar examinarem os caras. É um daqueles episódios. É um episódio merda do Harry King. É um episódio merda do Harry King. O Harry King, ele é uma das vezes que o Harry King morre e volta, né? Porque isso acontece. Nossa, uma das vezes, cara, que saco pro Harry King. Cara, e o pior é que ele nem precisava ter mandado esse H de antropólogo, porque isso é um problema real que existe com os índios americanos. E quando você tá fazendo. O pessoal acha um fóssil do humano, um paleoíndio, né? Os índios, eles ficam em cima, cara, pra não mexerem nos ossos, porque eles consideram como se fosse um parente deles, sacou? Teria sido muito mais interessante, inclusive, ter feito essa ponte com isso do que o cara da carteirada de antropólogo. Ah, mas eu acho legal, pra mim, cara. Meu interesse pelo Chakotay morre na terceira temporada, porque pra mim, depois que tem todo aquele negócio dele com a espiã cardassiana, com a... A Seska. Caçamba. Seska. É, com a Seska. Meio que o personagem dele começa a perder o interesse, que ele vira, sei lá, o criado da Janeway, ele parece... O meu interesse com o Chakotay acaba a partir do momento que ele aceita ser o primeiro oficial, entendeu? Acaba ali. O cara era mó líder, fudidão. Aí ele decide sentar na cadeira do primeiro oficial e ficar assim, senhora. Acabou ali o meu interesse. Acabou. Pô, ali. Eu falei, cara, caralho, brother, um índio espacial, vai ser muito foda isso. O cara vai tirar escalpo dos alienígenas, cara, do caralho. Eu concordo em partes, assim. Eu também acho ele um personagem desinteressante, mas é que tem uns episódios tão fodas que chegaram a fazer com ele. Tipo aquele Distant Origin, a participação dele no Scorpion, no Equinox mesmo. Mas de fato, cara, a Cutie Origin. Eu odeio Distant Origin. Eu acho que aquela Você coisa tá dos dinossauros. Sério, que é isso? Os dinossauros fugiram da Terra e foram com a Grande Delta fazer o quê? Cara, mas a mensagem, cara, a mensagem do episódio é puro Star Trek, cara. Aquilo ali é Star Trek. Pô, aquele episódio que eu acho que o Gene Roddenberry aplaudiu de pé, cara. Lógico, o lance dos dinossauros é forçadão, né? Mas, cara, que mensagem. Puta, acho muito forçado. Mas enfim, hoje é uma não é merda. O podcast. Bom, hoje não é o podcast, Chakotay. Deixa isso pra uma outra ocasião. Deus queira que esse podcast nunca chegue, né? Meu, aí chega assim, podcast do Chakotay, o ouvinte dá o play e não tem nada. Assim, tipo, é um zero, assim, nada. Nada. Ninguém fala nada. Eu podia fazer isso. Nada. Hoje a gente vai ter o podcast do Chakotay e do Harry King. E é branco. Você tá dando uma ideia? Você tá me dando uma ideia pro podcast pra ser lançado no 1º de abril, cara. E é do caralho, hein? O cara vai dar o play assim, não tem nada. Ai, ai, ai. Mas vamos falar do episódio, que eu acho foda pra caralho aquela cena que tá a Ro e o Picard no bar, que ele vai lá pegar informação com ela. Aquela cena eu acho do caralho, aquela interpretação dos dois. Pronto. Essa acho que... Que ela finge que é uma prostituta? Ah, só porque você queria estar no lugar do Picard ali, quase beijando. Não, cara, eu não acho que... Não, é isso, não é porque eu quero pegar, mas aquela cena toda ali é muito foda. O Patrick interpretando, ela interpretando, aquilo ali é muito bom. Não, é muito bom. Cara, não, tem várias partes boas, porque esse episódio eu acho muito legal o que tava acontecendo com essas coisas. Por causa que, tipo, a gente teve o destino do Wesley mostrando o tratado lá, o porra do tratado da zona de desmilitarizada. Aí você vai pra Deep e vê a criação dos Maquis. E aí você volta pra nova geração pra ver a Enterprise D e o Picard tentando resolver o problema dos Maquis nesse episódio. Então, tipo, essa interação entre as séries que tava tendo, eu tava gostando demais disso, pra falar a verdade. Não, então, e é legal imaginar que esse episódio é o seguinte, ele serve vários propósitos, né? Esse lance que eu tava falando aí, que eu vi no Memorial Alpha, sobre, talvez então era pra que esse professor lá de tático avançado fosse o Chakotay, né? Que levou todo esse papo pro Chakotay, que é o seguinte, preparação pra Voyager, que iria estrear. A gente tá na época que o filme Generations ia estrear também no final do ano, né? Então você tem esse episódio aqui, que ele é uma sequência sequência praticamente ao episódio duplo The Maquis, lá da Deep Space Nine, que tinha sido lançado desse episódio duplo. Esse aqui segue, né? Tanto é que a gente tem a participação da Almirante Nechayev, do Golivec. Esse aqui é bem um episódio para mostrar o que, que era Star Trek naquela época lá em 94, né? Com esse lance do universo tá tão interligado. Então esse episódio, além de fazer esse trabalho, que é meio de marketing, de mostrar a interligação entre as séries e tudo que estava acontecendo em Star Trek ali, né, dessa era Rick Berman, daquele momento ali, além disso, consegue dar um desfecho, um gran finale pra Ro, cara. Então, eu acho que esse episódio, ele realmente é um vencedor, sabe? Em várias frentes aí. Inclusive, estabelecer talvez alguma coisa da Voyager, sabe? Aliás, talvez alguma coisa nada. A criação dos Maquis no lado de produção de Star Trek foi pra Voyager. Apesar que as melhores coisas de Maquis estão em Deep Space Nine, obviamente, mas era pra preparar terreno, né? Então esse episódio, ele serve pra isso também. E por isso que eu acho genial também, porque ao mesmo tempo, você conta essa puta história do que acontece com a Ro, a despedida dela e da Michelle Ford por consequência, né? Então eu acho sensacional. Assim, é bem legal o episódio, todo aquele negócio, ver o porquê que ela tá lutando, a despedida do Riker, que o Riker, né, quando ela decide pros Maquis, é o Riker que tá do lado dela, e ele não tenta impedir ela, ele só deseja sorte pra ela, porque na verdade, não é que eles acham que os Maquis estão errados aqui, eles têm que impedir os Maquis por causa que eles são a frota, né? E é interessante, você falou o Riker, né? Você vê que tem todo um sentido do porquê ele ali. Quem que é o primeiro, a primeira aparição da Ro, cara, no Ensign Ro, quem que recepciona ela lá na sala de transporte? O Riker. E quem que é o último personagem que ela vê antes de ir embora, o Maquis, é o Riker, cara. Então tem tudo, cara, é muito bem pensado isso daí, cara. Se a gente tirar o Picard como uma figura de mentor e a Gaina como uma figura de mentora dela, a pessoa mais próxima que ela tinha na Enterprise era o Riker. Por mais que eles fizessem, era o Riker. Não, tanto é que você tem no Conundrum, né, que mostra esse lado íntimo sexual que rolou ali também. Então você vê como que, cara, é muito legal. Isso, só faltou mesmo, cara, pra ficar perfeito tinha que ter a Gaina, né? Não teve, mas faltou, digamos ali, né? Mas o episódio é tão bom que acho que reclamar disso nem cabe muito, sabe? Sabendo o futuro da franquia e sabendo que o irmão do Riker seria o Maquis e ela também, vocês não acham que um episódio mostrando que os dois são um casal Maquis no futuro, Thomas Riker e Rom, teria sido legal? Eu acho que vocês estão pensando em casal demais. Fernando, você quer casar, Fernando? Pra que casar os caras, mano? Deixa os caras, mano. Erra, caralho. Vamos deixar claro. Pariu, mano. Cacete. Quer casar? Final. Eu acho que final feliz é uma coisa muito legal pra botar em seriado, porque na vida real isso é puta mentira. Isso não acontece. Então, mas eu quero acreditar. Então não, mas olha só. Uma coisa que o Fernando falou. Imagina. Olha só. Eu acabei de pensar nisso agora. Vou vender essa ideia pros caras, hein? Olha aí. Meu, imagina se naquela época tivessem feito, tipo, a Ro e o Tom Maquis meio, tipo, Bonnie Clyde, cara, no espaço lá, cara. Ia ser um negócio muito louco. De fato, esse casal ia ser um negócio muito louco. Ou então, que nem aquele filme Assassinos por Natureza. Manja, aquela porra louquice. Sim, sim, sim, sim, sim. Entendeu? Eles são Maquis, eles estão... Meu, então assim, de fato, quando casal não significa que tem que ser amorzinho o tempo inteiro. Isso poderia ter sido uma coisa muito louca. Imagina o Riker de verdade, em Deep, tendo que caçar o Thomas Riker e a Ro. Então ele, junto com a Kira, tendo que ir atrás e aprender o Thomas Riker e a Ro, cara. Vacilo, cara. De verdade ou não, cara? Os dois são Riker. Os dois são de verdade, porra. Ah, tem o Will Riker e o Thomas Riker. Sim, mas os dois são de verdade, cara. O cara não é um clone, não. É o irmão gêmeo dele. Cara, mas não precisaria ser também um casal. Não, ia ser... Deveria ser só normal, porque você imagina, se não seria Ro, Thomas Riker, estrelando o casal 20 nas estrelas, né, minha gente? Calma, não, né? Não, mas olha só. O Fernando, meu, não sei se você reparou o potencial, assim, o grande lance até de metalinguagem que rola nessa perseguição, porque veja bem, o Riker e a Kira perseguirem a Ro e o Tom, pensa bem, o Tom é cópia do Riker, certo? E a Kira, na vida real, assim, do lado de produção, é uma cópia da Ro, cara. Ia ser uma história fodida esse tudo. E são os dois que ficaram do lado da frota, quanto a versão deles que ficaram do lado dos Maquis, cara. Ia ser... Quem que é? Vai conseguir ser mais inteligente que quem, né? Seria um episódio foda, Fala com o Torelli. Torelli, faz esse gibi um dia, cara. Tem que rolar isso aí. Aliás, falando em gibi, eu tenho gibis de Deep Space Nine pós o What We Leave Behind, né, no último episódio, que tem a Rolaren no gibi. Ah, não, a gente pode falar sobre isso depois um pouco, que eu andei lendo sobre o que, que foi feito, né, em livros e tal, né, a Rolaren ela vira, a estação é destruída a partir de um ponto, é construída outra na qual ela é capitã já, ela é o Cisco da parada ali, digamos, ela que manda em tudo, né, no futuro ali, pós What You Leave Behind, bem depois, né, rola esse lance aí. Mas enfim, vamos voltar um pouco aqui pro... Então vamos lá, Preemptive Strike, então, eu acho muito legal porque todo o lance dela se voltar, digamos, a virar uma Maquis, você vê como que a coisa é feita com uma construção, né, cara, não é de qualquer maneira, ela faz com certo pesar, né, cara, ela se sente culpada, sabe, ela quando ela conversa, nessa conversa que o Thiago tinha falado, né, que é muito legal lá no bar, sabe, os dois ali, e o Picard já vê que ela tá diferente, né, o que aconteceu com você, né, e tal... Então, você vê como que é gradativo, né, o lance dela mudar de lado. Você tem aquele personagem do Bajoriano mais velho, que fica parecendo que é como se fosse a figura paterna que ela tem ali. O cara lembra o pai dela, né, provavelmente. Cara, eu acho ele, bem... Ele não era Bajoriano, feito, cara. Ele era um humano que tinha o melhor amigo Bajoriano. Ah, não, isso, não é que ele era Bajoriano, ele que tinha um amigo que era Bajoriano. Tanto é que ele fala, ele preparava um Rasperate é aquela, parece um... É um sanduíche bajoriano lá que é citado pra caramba de Deep Space Nine, né, cara? Parece um burrito, né? Então, ele fala, eles começam a conversar sobre isso e tal. E é muito bacana, né? Você vê que realmente dá pra ficar do lado dela. Puta, trair esse cara aí agora, essa galera, né? Puta, é foda, né? Então, tem aquele momento que ela começa a chorar e tudo mais por causa... Acho que era da música, não é isso? Ela fala lá que sobre um instrumento musical e a música, ela lembra que o pai dela tocava, ela começa a chorar. Então você tem nesse episódio também um puta momento, tipo, emocional da Ro, né? Tipo que nem no primeiro episódio, lembrou? Contando pro Picard, né, que ela viu o pai ser torturado. É um momento pivotal da Ro, é quando ela era criança, ela tinha acho que 7 anos de idade, viu o pai ser torturado na frente dela, né? Então aqui ela chora contando um pouco da história da infância dela, né? Triste lá aquela coisa. Então, cara, parece... É um arco mesmo, cara. A coisa se fecha meio que lembrando um pouco de elementos, do jeito que foi feito lá o primeiro episódio dela, cara. Né? Acho legal isso aí. A sétima temporada toda de Next Generation, que não é a melhor temporada da Next, é a temporada pra fechar os arcos, né? Porque você tem o fim do arco do Wesley, você tem, tipo, uma tentativa de fechar o arco do filho do Worf, você tem os arcos sendo fechados que era pra ter o viajante também. O grande final. É interessante você ver isso. Então, o arco da Ro, realmente, quando eles decidiram fazer, vamos dar um finale pra Ro, e ainda fazer uma preparação pra do que tá por vir em Deep Space Nine Voyager, tipo, foi muito bem pensado. Na verdade, eu considero que dos arcos que fecharam-se, né, na sétima temporada, eu acho que esse foi o melhor. Até porque eu acho alguns meio merdas, né? Por exemplo... O do Wesley... O do Wesley liga com esse, não vamos esquecer. Por causa dos Maquis. Porque assim, não existia Maquis ainda no Journey's End, mas ali foi a semente. Ali foi a semente do que viria a ser os Maquis, né? Aqueles colonos, eles já estão lá. É a tribo de índios americanos espaciais sendo expulsos. Depois que eles vão se dar o nome de Maquis. Sim, mas sim. Mas é em honra aquela primeira tribo, né? Exatamente. Ali é a semente do que vão ser os Maquis. Mas na sétima temporada, por exemplo, você citou, por exemplo, do Alexander, né? Foda-se, aquele fechamento, qualquer coisa, né? Você tem um pouco até daquele vilão da primeira temporada do Picard lá, o Damon Bock, lá que tinha... Isso. Pra ele reaparece também, mas uma participação pífia, né? Você tem... O primeiro episódio da sétima temporada é pra fechar o arco do lore. Sim, não, e que é uma porcaria. Quer dizer, eu não gosto, cara, aquele Descent lá... Não, e tem o Rio, né? O Rio também aparece, mas de uma forma meio cagada, né? Então, assim, na minha opinião, quem se beneficiou de verdade num fechamento decente mesmo, né? Tirando o Kill, né? O Kill também, vamos dizer assim, porque ele é All Good Things, é muito bom de verdade, né? Mas a Ro realmente nem parece que é sétima temporada, né? Tipo, é que nem Lower Decks, nem parece parece que é a sétima temporada, né? Mas futuro, a gente, no final a gente vê que foram 8 episódios bem fechados neles. Você contaram a história de uma personagem que evoluiu e que no final das contas viu que o futuro dela não era a Frota Estelar. É, e o legal é que é feito de forma natural, cara. Coisa que, sabe, bem planejadinha mesmo. Bem atuado, escrito, não é jogado, sabe? Então, incrível, né? É muito bom, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu não tinha spoiler disso, eu nem sabia que isso ia acontecer, né? Então foi, tomei realmente a surpresa, assim, e achei muito bem feito, cara. É, eu ia comentar um lance, eu esqueci agora. Mas enfim, continue aí, galera, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa sobre esse aí. Não, eu sou isso mesmo, eu falei tudo que eu ia te falar, a despedida dela, a cena dos dois do Picard ali é uma coisa que me marca muito no episódio. Né? Mas de resto é isso que eu tive pra falar. Legal, legal. Bom, então a gente fechou aí, né, cara? Só pra concluir. Então, esse é o último podcast do ano, né? Então, e eu não queria que ele ficasse, que passasse batido pelo fato, né, de ser o 30º aniversário da série. Então, esse tema eu já. Nossa, desde que eu criei esse podcast, eu pensei que um dia eu ia fazer. Então, está aqui, né? Pra mim é um prazer falar de Rolaren, ter feito esse intercom com vocês aí foi ótimo, né, cara? Discutir a personagem. E claro, né, obviamente que em outros podcasts futuros vai aparecer de novo, por alguma razão. Eu ainda vou fazer algum Sessão 31 analisando um desses episódios. Assim como tem o do Conundrum, né, eu ainda pretendo fazer o dos outros, principalmente o primeiro e esse último, né, que eu acho que são os principais, né. Então, é isso aí. Muito legal. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, make it so, make it so, make it so. Bom, galera, estamos encerrando o podcast de hoje. Sendo assim, eu vou me despedir de vocês, tá? Então, um por um. Aí vocês fiquem à vontade, né? Como sempre, deem os seus recados, caso vocês tenham recados, tá? Vou começar com o Torelli. Cara, valeu, obrigado mais uma vez pela participação e até a próxima. Curtam lá, cara, Reguladores no Facebook. Tá, tô com um gibi novo pra sair aí. Camarada do Jefferson Trindade tá desenhando. Se puderem dar uma olhada lá, maneiro. Mas, cara, faz o gibi lá do Thomas Hiker e da Rolaire fugindo. Cara, o problema é eu perder tempo com isso. Eu posso terminar sendo processado pela Paramount. Cara, tá bom. É, muito legal, valeu, Torelli. Bom, então, Fernando, é isso aí, cara, valeu. Obrigado aí, um abraço, até a próxima. Gente, brigadão aí de novo por ter participado, discutir aqui o amor da vida do Valdomiro, que é a Rô. Não sei se vocês sabem, mas qualquer coisa ele defende a Rô, é impressionante. Senta e toma uma cerveja com o Valdomiro. Fala de personagem feminina, ele vai falar da Rolar. Não, eu não falei isso, claro, assim, com todas as letras, mas eu amo a Rô, cara, eu amo essa. Ah, eu tenho lá da Diamond Select, aquele que é de 7 polegadas e meia, que é muito bem feitinho, cara. Nossa, eu tenho aqui, cara, puta, é meu xodó, cara, adoro. Muito louco. Bom, então, Fernando, continuando aí. Ei, gente, o Star Trekkers já tá preparando, tá? Vai ser agora em fevereiro, acho que 24 de fevereiro, semana me falha, vai ter o coquetel do grupo Star Trekkers, tal, que você pode ter comidas e bebidas do universo de Orar as Estrelas. Então fica ligado lá no site do Star Trekkers, tá? Que logo, logo teremos informações de como adquirir o seu ingresso pro coquetel. Ah, olha aí, esse eu não perco não, hein? Esse aí eu tô lá, hein? Tá, então, agora o Thiago. Fala aí, Thiago, então, obrigado de novo, um abraço, até a próxima. Muito obrigado, Valdomiro, por mais uma participação aqui. Cara, fiquei feliz porque dessa vez a gente só falou bem, né, do personagem, né? A gente só elogiou, né, porque a gente sempre aqui critica tudo mundo, destrói sonhos aqui. Né? Coisa boa a gente vai falar o quê? Bem, coisa ruim, fala mal. É assim que funciona a vida. É a vida, né, Valdomiro? Assim, e você falou que você sempre quis fazer esses 30 anos, porque foi por causa de um evento, TrekkerCon, que você foi? Foi por isso que você se baseou? Não, então tá beleza. Não, realmente, né, quem não sabe, teve lá o TrekkerCon, que é o evento que o Thiago e o Fernando organizaram, né, que teve lá, né, foi focado 30 anos da nova geração. Mas a questão é que teve um ouvinte, cara, que ele mandou um recado, você não vai fazer nada, hein, 30 anos da nova geração, né? Aí eu não ia fazer 30 anos da nova geração, prefiro pegar um aspecto da série e, né, comentar, né? Mas aí fica sendo algo comemorativo. Sim, sim, eu acho que você pegou um ponto bem específico da série que representa muito bem o que foi a nova geração, sabe? De construção de personagem, apesar de ter sido curto. Acho que a Ro é um personagem muito bom da nova geração. Você fez uma boa escolha. Obrigado por ter chamado para fazer essa participação. Os ouvintes aí, se quiserem escutarem mais também aí sobre o Diário do Capitão, não, né, não esqueçam, o Diário do Capitão aí com vídeos. E Valdomiro, todos os vídeos que você participou já estão online, tá? Do com você bêbado falando da mal do Discovery, já está lá. Olha aí! Então aí, ó. O pessoal aí que quiser curtir, sai no Diário do Capitão. Como eu falei, coisa boa a gente fala bem, coisa ruim a gente fala mal, é como eu disse. Mas não tem problema, porque o mais sóbrio da roda era você, né? E gostaria de agradecer aí. Fernando, para de rir que você se entrega, meu amigo. Para de rir. E eu acho que é isso aí, Valdomiro. Muito obrigado, até a próxima aí, Engage. Ó, como o Thiago e o Fernando são muito ruins de jabá, cara, pô, dou a chance pros caras, cara, esquecem. Eu vou ter que fazer propaganda pra eles. Os dois estiveram num TikCast, acho que é esse. Vocês vão falar aí melhor. É um podcast que vocês participaram. Vocês vão falar agora sobre isso aí. Vou deixar o link no post desse aqui também. Vocês falaram sobre The Orville, né? Falem sobre isso, porra. Agora é a hora. É, porque a gente fez uma participação muito especial. O Fernando aí me convidou, né? Pelo rapaz. Qual que é o nome do rapaz, Fernando? É o Jorge. O Jorge convidou e a gente falou, cara, muito bem da série. Não teve reclamação, Valdomiro. Você acredita nisso? Não, eu ouvi até metade, eu não ouvi inteiro. Tava muito bom, cara, o papo de vocês lá. Tava muito bom mesmo. É, série boa, o nego falou o quê? Bem, né? Normal. Fala, né? Bem, cara. Então, normal, normal. Assistam. É, na verdade, lá o TikCast, né, do site Nerd Trip, lá, o Jorge Cardoso convidou, a gente falou sobre Orville, a gente deu até uma batida em Discovery, mas a gente falou sobre Orville, foi bem legal. E, na verdade, essa semana entrou ao ar o último que eu gravei lá com os caras, que foi falando sobre Star Wars The Last Jedi. E eu vou falar que eu não falei bem, rapaz, não. Não, peraí, mas aí segue de novo, é muito simples, coisa boa, fala como? Bem, coisa ruim, cara, merece apanhar mesmo, tá certo, Fernando, vou procurar esse negócio. Já que você falou, tocou no assunto, eu posso falar e eu vou falar agora, eu e o Fernando gravamos um vídeo também de The Orville, cara, a gente gravou um vídeo pra falar The Orville, então olha lá no YouTube que já tá no ar, mas sabe o que é o mais engraçado? A gente tava gravando de The Orville, o filho da puta vai falar mal de Star Wars, cara, eu quase joguei ele da câmera, cara, sabe, falei, pô, fica quieto, é The Orville, porra. O cara não tá se aguentando, né, cara, mas tá foda mesmo, cara, tá difícil mesmo. Tá, chega dessa merda. Bom, e pessoal, né, como sempre, acompanhem o Sessão 31 nas redes sociais, procurem lá Facebook, tem o grupo e a página, Twitter, @secal31, no Instagram também e no Google Mais. Bom, eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Opa! When we finally kiss, good night. How I hate going out in the storm. But if you... Really? Shut up, Wesley. All the way home, I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying. And my dear... We're still goodbye, then. But as long as you love me so, make it so. Make it so.